Tá no ar, Estádio 97, oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, boa tarde. E aí? E aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Ele voltou. O espanholzinho boa voltou. Tarde. O espanholzinho. É. Catalão. Catalão. É, você faz um canhão. Catalão. Catalão. Tá certo. É? Tudo bem. Catalão, tá não bien? Gosta, é, catalão não gosta muito de espanhol. Não, catalão. Não, espanhol. É uma ofensa. Está bem, está bem. Tudo mas tranquilo, graças arriba. A Deus. Muito Ramon. Muito, nossa. Muito. Presunto, sim. Você fala muito Ramon, é. Negócio. Eu pensar que o. Eita! Pensar que o agente dançou. É, é. Tá de brincadeira, né? Jantaram a gente. Ah, mas é bom, hein? Nossa. Mas vamos às manchetes do Estádio 97, Bento! Opa! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem aí, Bento? Tudo bom, Sombra? É isso, beleza, beleza, beleza. Ah! Gê, por favor. Sim. Recomendação, sexta-feira, friozinho. Com a volta do Shadow? Volta do Shadow. Nessa sexta-feira? E o bichinho meio atrapalhado com o fuso horário? É. Pô, hoje... essa hora eu ia dormir, meu. Hoje é dia de... Dá um banho na bacurinha. Você não ia dormir. Hã? Era 6 horas? Lá era 11. Lá 11 da noite. Cedo. Ah, mas ele dorme cedo. Ah, não, mas dependendo do dia, ó. Ô, oh, andava 13 quilômetros por dia. Não tá de brincadeira. Viu, seu Bento? Hoje é dia de ensopar bacurinha. Opa! Boa. Ensopar bacurinha. Ah, legal. Vai, mas a expressão... Com esse sono. Mas a expressão ensopar a bacurinha. O que é a bacurinha? Não, bacurinha. Bacurinha. Bacurinha. Bacurinha. Não tô sentindo. No sentido sacanagem. Não, isso já sabemos. No sentido sacanagem. É. Quer saber o que é bacurinha? No Nordeste se diz assim: ah, tá com fogo na bacurinha. Ah, fogo na bacurinha. Mas o que é bacurinha? Vou explicar. Ah, por bacurinha. Bacurinha. Dizem que é uma porca. Entendeu? Ah. O bichinho, o porco, porca. Bacurinha? Aí chamam de... Então tem que dar uma... Aqui, entendeu? Aqui um banho na bacurinha, entendeu? É mesmo? É, pra tirar... Bacurinha. Pra deixar a bacurinha é legal. A bacurinha é uma porca? Uma porquinha. Boa. E o bacurinha... Se não tivesse que ver alguém fugindo de javalis, mas tudo bem. Tem essa aí, é? Nossa, um monte de cachorro. Os cachorros. Mas era um cachorro. Uns dentes canino, desse canino pra cima? Pra cima, cara. Peraí, RG. Olha, a definição de bacurinha. Acho que não dá nem pra falar. Por quê? Mas dá pra falar assim: é o órgão genital feminino, bacurinha. Mas isso é no sentido figurado? Não, sim. Não, no dicionário. Dicionário. Isso eu expliquei. Mas tem bacurinha, por exemplo, parece um instrumento de percussão, eu diria. É a bacurinha. Isso é uma bacurinha também, tá vendo? É isso que o Gê disse: encher d'água o instrumento pra tocar. Olha a bacurinha, é isso. Essa é a bacurinha. Seu Bento entendeu. Eu entendi o recado. Mas no dicionário informal. Não, mas é isso que a gente quis dizer. O RG tem razão. Sim. No dicionário informal tá lá. O que é bacurinha? É uma porca pequena. Não é uma porca? O porco se diz bacurim. É. Bacurim. E a porca, bacurinha. Agora, no sentido da sacanagem, é isso que você falou. Então vamos ao time do bacurim. É. Vocês. É. Opa. Fala de nós aí. O que tem de vocês torcendo pra nós, hein? É o bacurim que tá mandando bala em todo mundo. Vamos lá. Eu vou deixar pra falar do Parmeira, mesmo só na segunda, que jogo é na segunda. Só na segunda? A preocupação é outra no final de semana. É. Meu time tá treinando. Tamo lá, né, seu Bento? Nós estamos só de aquele final de semana em camarote, é isso? Camarote. Não estamos nem aí pro que vai acontecer, é isso? Pra não falar que não teve nada, o auxiliar do Cuca lá, o Eudes Pedro. Eudes Pedro, velho. Falou que pela última vez o Cuca não vai sair, não vai pra China. Nada de China. Tá bom. Boa. Menos aí, Domênico. Tá tudo certo, né, segundo seu Bento? Eu venho com as notícias do Palmeiras, escalação. Aí sim. Né? Por que o jogo? O Palmeiras joga quando? É o único jogo Todos os jogos amanhã. Todos os jogos serão sábado, né? É pela... E é o Bacurim e pela que? Eleição. Santa Cruz lá. Lá. E o Bacurim vai lá pra Santa Cruz. Já sabendo o resultado, né? Que mamata. Porque domingo não tem jogo. Mamata não, que mamata. Como assim mamata? Já ganhou. Não, tem já ganhou aqui, não. Já ganhou é de muito. Com nós não tem já ganhou. Já ganhou isso aí. Não tem já ganhou. Não tem já ganhou. Posso falar? Essa é a maior... segunda-feira sua nos últimos 10 anos, aí. Porque você acredita que nós vamos abrir muitos pontos ou vai ficar do jeito que tá? Isso aí, pai de santo. Ah, porque o pai de santo aí... Pera. Chegou? Baixou. Pai de santo. Opa! Pai de santo. Pai de santo jamais errou. Pai de santo. Cheguei aqui, cá. Ó. Nunca errou. Nunca. Aqui, ó. Pra falar do final de semana. E aí, pai? Tudo bom com vocês? Eu tô curioso pra saber alguns jogos aí, viu, seu pai? Tá? Tô. Então, pera aí, ó, deixa o Parmeira de lado. Vamos ao São Paulo, então, aqui. Ó. Ah, é? Vamos a nós aqui. Vamos a nós. Pior ou que é isso, pai de santo? Pai de santo é nós. É nós. Pai de santo é nós? Seu Bento é eles. Mas o pai de santo é nós. Seu Bento é nós, mas o pai de santo é lá. Você lembra que há dois anos atrás... Que Bento, aqui nem sou eu. Há três anos atrás o Sal Grosso ajudou lá. Ajudou. É, meteram o Sal Grosso. Olha, agora precisa de um caminhão, hein, velho. Nossa, mas amanhã tá tranquilo, viu? Mota e Sombra. God of Zaga. Estará voltando. Maicon junto com o Rodrigo Caio. Estarão em campo amanhã. Tem o Jean, que é a novidade. Jean, né? Novidade, vai fazer a sua estreia. Vai estar no banco. Sim, mas foi relacionado. Eu já adianto aqui, ó. Ó, e tem a volta do Wellington. Tem o Wellington. O volante Wellington também amanhã. Público bom, hein? É público bom. Mas eu quero saber o principal. Mas até o horário do almoço, mais ou menos, tinha 12 mil vendidos. Isso não é bom. Estão esperando 30 mil. Pai de santo, o principal. Quanto vai ser o jogo? Calma, Domingo. Não, calma não. Tô querendo saber. Amanhã você é nós também, Domingo. Amanhã é o que vai. Não, não sou nós. Olha, coisa nenhuma. Aqui não tem nós, não. É o que vai ter de palmeirense. Sou eu. Que vai ter Avante de São Paulo. Avante vai ser... São Paulo. O grande problema é que eu tenho um achômetro. Eu venho falando a semana inteira que o meu achômetro acha que o São Paulo ganha. Faz tempo que o São Paulo não ganha. O São Paulo precisa vencer, então. É por isso. Não, o pior é que não faz tempo. Não, mas é que tá numa situação difícil na tabela. Então, aquele time que fica numa situação complicada... Já criou uma... Não, mas não criei nada. Vocês estão achando que... Não. É, avante. Muito ao contrário. Amanhã eu nem tô aqui. Meus amigos. Eu já tô indo embora, hein? Já, pai? Tô... Por quê? Não, só vim falar aqui, ó, do jogo aí. Só esse jogo. Mas quanto vai ser? Você não falou? Olha, mas o São Paulo precisa ganhar por ele. Não é pelo Palmeiras. É, eu sei que não. Então, mas é que o jogo pai mais Santo, comentado pai Santo, do final de pai semana. Pai de Santo, eu quero saber se aí. Não precisa falar o quanto é. Se quem ganha ou empata. Só isso. Não, eu ganho e falo. Tem problema. Você vai mandar o placar? 3-0 tricolor. Ih! 3-0 tricolor. Pô, acertei. Gol de quem? Gol de quem? Não pode ser isso. Boa, seu bem. Gol de Carlinhos, mete um lá. Não, já começou errado, pai. Peraí, 3-0 pro Carlinhos. Quem vai fazer gol? A cara do Benjamin, velho. Quem vai fazer gol? Carlinhos, 3-0. Pai de santo, você tá? O que você tá? Quem tinha no teu charuto aí? É melhor nem pensar. Nem pensa, nem especular. Carlinhos e Wesley. Quem vai fazer o gol? Pera só um minuto, seu pai de santo. Quem? Carlinhos e Wesley? Isso. Eu tô começando a achar que tá estranho esse negócio, hein? E o terceiro vai ser contra. É melhor mexer o negócio aqui. 3-0 pro São Paulo, velho. Não. Amanhã o São Paulo vai desmascarar o Flamengo. Vai mostrar quem é o Flamengo, colocar no devido lugar. É cheiro de outra coisa. Não, eu tava com esse achômetro também. Eu tava. Isso que o Soma não tava. Isso que o Soma. Eu estava com esse achômetro, o São Paulo venceria. Isso que o Soma não tava aqui ontem. E tinha umas atrocidades via WhatsApp de torcedor do São Paulo querendo que perca amanhã. É. Tinha. Tem. Pra ferrar o Palmeiras. Eles querem ferrar o Palmeiras. É, perdão, torcedores que participaram do WhatsApp com essa opinião. Enquete, mas é assim, vocês não podem esquecer que o São Paulo corre ganhar, risco sim de rebaixamento. São Paulo precisando ganhar, não. O São Paulo corre risco. Como assim? Fizemos uma enquete no Twitter da Energia e deu lá 37% que gostariam que entregasse o ouro. 37. Bom, se bem que lá também pode participar outros torcedores, né? É, sei lá, né? Eu até, às vezes, até entendo essa coisa toda, mas olha. Porque torcer para amanhã o São Paulo perder só para prejudicar o Palmeiras. Absurdo, é uma burrice. Pode prejudicar o próprio São Paulo. Eu acho que tá prejudicando muito mais o São Paulo. Muito mais. Muito ridículo. Com certeza. É porque o São Paulo vai ter alguns jogos complicados também, né? Na sequência. Tira esses pensamentos ruins dentro de vocês, torcedores. É. Mas é dia de união. Olha aí, olha aí, ó. Ouçam o pai de santo, hein? Embora eu não estivesse aqui nas duas últimas semanas, mas é claro que eu vejo que nada mudou no São Paulo, tudo continua uma grande confusão. São aí, cada vez mais, a gente vendo as atrocidades, né, no mundo político de São Paulo. É muito triste ver esse momento de São Paulo. A esperança de muita gente talvez seja a alteração do estatuto, mas é como eu conversava outro dia com uma pessoa, né? O estatuto está... As sugestões de alteração estão sendo feitas pelos jovens. Mas quem vai votar? Quem vai possivelmente aprovar alterações ou não de estatuto são pessoas de mentalidade arcaica. Sim. Né? E esse é o pior. Olha, hoje, para você resumir muito bem o que é o São Paulo Futebol Clube, a parte política, o vô Mauro, que hoje infelizmente não tá aqui para participar, mas teve médico hoje. O vô Mauro é igualzinho que tem lá dentro. É o autêntico. Aqui toda vez. É o autêntico. Conselheiro. Personagem real. Conselheira. É o personagem mais real do São Paulo. Hoje é o nosso querido vô Mauro. É o cara que se preocupa com o tamboréu, com a piscina, com a sauna. E que acha que vai trazer o Guardiola um dia. É, exatamente, a carteirinha. Fala soberano. Olha. Mas tudo bem, continuando com as manchetes. Não, peraí. Não, tem uma manchete que aí... Final de contas, o homem se manifestou. Por favor, manda a manchete aí. Qual a manchete? Manchete do Urbo, fala aí. Do São Paulo? Manchete dos sites, a maioria. Luxemburgo nega a sondagem do Timão e afirma, abre aspas, tenho que dirigir o São Paulo. Mostrou a picoleta. E aí a matéria, ele diz: ninguém do Corinthians me procurou e eu quero treinar o São Paulo. Ah, viu? Ele quer treinar o São Paulo. Aí, mostrou a picoleta. Isso faz tempo, desde aquela época que eu falei que queria. Saber do Corinthians, velho. E Corinthians. Mas na altura dos acontecimentos. Ele sabe que no Corinthians aí a corrente é forte contra ele lá. Mas na altura dos acontecimentos. Apesar de eu gostar muito do Lucha, velho. RG? Sim. O São Paulo, cara, se tivesse que fazer uma analogia, é aquele barco de guerra que já foi bom, né? É um barco de guerra daqueles que já foi bom, já afundou muito submarino por aí. Tá lá com todo o equipamento potencial pra ser reativado. Mas hoje, cara, o capitão tá caolho, o subtenente tá, ele não consegue mais ficar em pé. Pegando comida, não tem mais ordem, ninguém sabe quem leva. Mas seria uma boa? É tudo... Você entende? Poderia ser o momento dele... Porque, sincero e honestamente, cá para nós, com todo o cavalheirismo, com toda a bondade, com toda a educação, mas me parece que realmente Ricardo Gomes só até dezembro, né? Só... São Paulo precisa de alterações drásticas. Drásticas. É lá em cima. É lá em cima. Você traz aí um Luxemburgo da vida... Pra... Não, só ele não. Só ele é... É um equívoco gigante. Só ele não... Então não mexe nada, né? Deixa eu contar. É um equívoco gigante. O São Paulo hoje é como eu disse, aquele navio de guerra antigo que já fez o seu sucesso, né? Não viram que o São Paulo precisava fazer um navio novo, né? Que o São Paulo hoje não tem um... É perdido. Totalmente. É perdido, não tem comandante. Eu não sei o que o Lucha faria lá, RG. Os marinheiros, não tem as tudo... condições que ele gosta de ter. Só com condições. Ô, velho, os marinheiros aqueles que não vê a hora de chegar no porto pra catar uma... É, tá lá quatro meses, né, velho? Os marinheiros aqueles que não vê a hora de chegar no porto pra catar uma bezerra no barranco. Só vê baleia, né? E o baleia Lucha não dá, né? O Lucha só vai pra time que dá condições pra ele. Sim, e hoje o São Paulo não vai dar essa condição que ele quer. São Paulo tem uma grande marca, tem um grande de patrimônio, mas é um navio envelhecido. Tá abandonado. Navio envelhecido aí, com comando envelhecido. Todo dia é guerra. Já não dá pra brigar com a Bolívia, mas pra brigar com o tal dos Estados Unidos, com a Inglaterra, não dá. Nosso barquinho tá muito fraco. É igualzinho o Brasil, velho. É igualzinho. Não. É gigante, não. Tá abandonado. Não, porque se você for dizer assim, o Brasil não foi sucesso nunca. Ah, mas fez uma... Não tô falando de seleção, tô falando... O Brasil, como país, nunca foi uma potência de nada, né? Nunca foi uma potência de nada. O São Paulo, sim, já foi uma grande potência. É já só foi. Grande. Hoje a tendência de declínio de São Paulo é enorme. Pode reverter? Claro que pode reverter. Se eu acredito que vai reverter, duvido. Infelizmente. Infelizmente, lá. Hoje os São Paulinos podem estar presenciando um momento histórico do São Paulo de declínio, né? Infelizmente. Fazer verdade. O quê? Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. Extra é gol, seu Bento. Como é o peixe? Peixe. Peixe. Opa. Peixe do nosso amigo Jeová. Peixe. Grande Jeová. Jeová sempre ligado, hein, Jeová? E aí? E aí, seu Bento? Tudo bom? Puto, tava viajando. Tudo de riba. Aí eu peguei lá o carro, lá... Lá. Você sofreu? Lá e lá. Lá você sofreu, porque não tem o sem parar, você sofreu. Pô, meu, o carro não tinha sem parar, velho. Aí não dá. Sem parar, velho. Não tinha sem parar no meu carro. Estranha pra caramba, né, cara? Pô, pra rodar tudo aquilo lá, velho. Uma merda, ficar catando moeda no bolso. É, lá tem que ter moedinha. É, né, tudo cara? Na moedinha, vale. Né, velho? Na moedinha vale. Na moedinha vale, você não pode perder o. É, mas enche o saco. O ideal é ir embora, né? Ficar catando moedinha. É. Pô. Diga lá, seu Bento. Jogo difícil, né? Complicado, né, seu Bento? Complicado. Lá o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Mas é na Vila, né? Em Vila. Em Vila, então é mais tranquilo. E o Lucasinha voltou a jogar bem. Graças a Deus ele treinou. Ele treinou. Quem? Ricardo Oliveira? Ele treinou, acho seu que Bento. Ele não joga. Seu Bento, ele treinou. Não, é o Rodrigão. Não, ele treinou. Vai pro banco, seu Bento. Vai pro mim. Acho que vai entrar. Vai, treinou normal. E tá. Quem voltou a namorar de novo, né? Troca de WhatsApp, aquela coisa toda. Não. Troca de nudes. É o Alex com o Santos. Ah, de novo? É, voltaram a trocar nudes. É, ficou aquela coisa, né? Exato. Mas olha, eu vou te falar, viu? Mas reatou o namoro, ele tá lá se recuperando na Vila. Ele deve acertar, viu, RG? Agora dessa vez. Né? Deixa eu namorar, ficar noivo. Quando casar, a gente comenta. Oi? Ah, não, mas é jeito que ele tá também, viu, Portinho? Agora. Olha, tá bem embaixo, machucado. Abaixou, né? E a dobradiça. A dobradiça não tá essas porque coisas. Porque os caras lá não aceitaram, né, velho? É, então deve estar com perigo na dobradiça. Mas tá tudo certo. Amanhã, nas cabeças, ganhar do Atlético Paranaense. Qual outra recomendação, não sei. É isso aí. Só isso do Santos? É isso. Tamo muito tranquilo. Bem. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento da Eliar. Olha só, amigão. Quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais... ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Boa, Eliar! Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. Extra é gol! Estádio 97 com as manchetes aqui. Vamos falar de quem, seu bem? Último agora, vamos ao Corinthians. Corinthians. O fato principal, né, velho? É igual final de novela. Do rejeitado. O Lúcio rejeitou, velho. Lúcio foi eu? Aonde? Corinthians. Pra segurar a audiência, né, Paquito? Jogo difícil lá contra o Botafogo no estádio Luso Brasileiro. Aí, parece que o Mano Menezes, vocês devem ter comentado, o Mano Menezes fez declarações, né, que foram um tanto criticadas no Corinthians, né? Então, não no Corinthians somente. Pra quem gosta de futebol, deveria criticar esse tipo de declaração, porque é uma declaração irresponsável. Mas qual foi, mano, a parada aí? Depois daquele jogo, RG, do Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil, o primeiro confronto aí das quartas de final, o Mano Menezes, ele fez aquele mesmo discursinho, sabe, meio fluminêstico de ser. Ah, de árbitro. Sobre é porque aqui é assim, porque não sei o quê. Ele trabalhou lembrando, lá, hein? Então, lembrando que Mano Menezes já dirigiu o Corinthians, não em uma oportunidade, mas em duas. Inclusive, quando questionado a respeito, falou: mas você já foi técnico do Corinthians. Ah, não, mas isso é recente. Então isso já mostra que é uma pessoa aí totalmente despreparada e que falou uma grande bobagem, pra não usar um termo um pouco mais tá pesado. Tá tomando muita piaba lá. Não, mas a questão é a seguinte, RG. Se você parar pra analisar os lances reivindicados ali, um pênalti supostamente feito pelo Camacho, não foi pênalti. O Camacho, na hora que o Rafael Sobis tenta cruzar uma bola pro meio da área, a bola bate na perna ali do Camacho, a bola sobe na direção do braço, mas é nítido que ele não tem intenção de dominar a bola com a mão. A bola resvala na mão, e não é que teve um jogador do Cruzeiro ali ao lado do Camacho para que pudesse roubar a bola, não, ele tava sozinho. Então isso já demonstra que o Mano Menezes aí tá extremamente equivocado. E o gol do Corinthians aí, o primeiro gol, que o Marquinhos Gabriel ele tá um pouco à frente sim, na hora do chute lá do jogador do Corinthians, e o goleiro acaba dando rebote, o Marquinhos Gabriel cruza para dentro da área, e o jogador do Cruzeiro faz contra. O Marquinhos Gabriel, ele tá um pouco à frente, RG, mas por centímetros. Sim, é um impedimento extremamente difícil de marcar, assim como o impedimento lá naquele gol do Fluminense, feito pelo Gum, tá certo? Aquele lance que gerou o gol do Fluminense, na derrota do Corinthians pro Fluminense no penúltimo final de semana, que o Gum acaba se privilegiando de uma posição irregular, mas por centímetros também. Então, tá um mimimi, velho, mas tá um falatório, tá um negócio tão escroto, velho, no futebol brasileiro, que esse tipo de declaração, inclusive, eu acho que quem tem que bater de frente aí, não só com o Mano Menezes, mas com qualquer outro dirigente ou técnico de clube que diga uma bobagem dessa, é a própria CBF. Porque esse tipo de insinuação, você não fere moral, somente o Corinthians, RG. Esse tipo de declaração ridícula e tosca, feita agora pelo senhor Mano Menezes, coloca em xeque a credibilidade do campeonato. O CBF não tem moral pra nada. Nesse caso, você tem toda a razão. Porque assim, como é que fala assim? Como assim? Ah, lá é assim? Como assim? Você trabalhou lá e lá é assim? O que significa lá é assim? Então, já era assim, né? Como assim? Então... lance, ó. Estranho, né? Muito estranho, muito estranho. Entendeu? Olha lá, tá vendo o lance reivindicado pelo Cruzeiro? Olha isso. Você acha que isso é pênalti? Sabe, é um lance totalmente involuntário. E a regra fala em termos de intenção. Eu sou a favor, RG, de haver uma modificação na regra e colocar qualquer toque na mão, independentemente de ter intenção ou não, tem que marcar. Porque aí você só... A única responsabilidade do árbitro é detectar se a bola bateu na mão ou não. Se bateu na mão, marca. Eu vou ser sincero. Dentro ou fora da área. Somos defensores dessa... Mas enquanto não existe essa regra, porque isso aqui é só uma sugestão, tem que interpretar de acordo com o que o árbitro acha. Você, Sombra, que tá vendo de fora, você acha que esse lance é pênalti? Claro, eu, na primeira vez, eu não tava nem me ligando direito. Eu daria pênalti. Daria porque você é anti. Não é daria como... Daria porque você é um anti-nojento. Não, veja bem, se eu fosse... nojento. Se fosse um árbitro daqueles de televisão, né, como é na NBA, que o cara vai lá na televisão, vou olhar de novo e falar assim... Ok, meu, pintar. Olha, o cara dominou mal a bola, quer queira, quer não, se a bola não bate ali na mão do cara, poderia perder o domínio da bola, não? Não tô de sacanagem, não, mano, imagina, não tem nada a ver isso aí. Mas eu não posso criticar, porque é o seguinte, primeiro é interpretativo... Mas, ó, é que você tá jogando a imagem, Sombra, em câmera lenta, você tem que ver a imagem em tempo real. Em câmera lenta, todo lance é pênalti, todos véio. Dariam pênalti, né? Agora, o lance corrido, eu acho que toda jogada, RG, porque tem um monte de comentarista de arbitragem aí que gosta de querer... porque agora eu vou dar uma aula. Analisa a imagem na velocidade real do lance. É difícil. Porque na velocidade real do lance, Sombra, é uma jogada extremamente rápida, velho. O Camacho sequer tem tempo de pensar. Na hora que ele domina a bola, sobe, já vai direto na mão dele. Agora, se você analisa esse lance em câmera lenta, é claro que vai dar a impressão de que o jogador tentou, inclusive, dominar a bola com o braço. Mas aí é tosco. Mas enfim. Sei lá, né? O Mano Menezes aí ele que tem que explicar as coisas. Então, mas aí eu se sou a CBF, chamo o cidadão lá e falo, então, bacana, você tem alguma prova? Fala, já que você disse que é um negócio recente, que aqui é complicado, então apresente as provas, porque se você não apresentar, você vai ser punido, acabou. Esse é o estádio... Mas com relação só ao jogo do Corinthians e Botafogo, Sombra, que acontece aí também nesse final de semana, precisamente no sábado, porque domingo teremos eleições, mas é um jogo xoxo, né? Porque o Corinthians acabou perdendo alguns pontos cretinos no Campeonato Brasileiro, e eu não vejo lá tanto futuro pro Corinthians aqui com relação a essa quinta vaga que pode abrir, Sombra. Porque a expectativa é que exista aí um comunicado da CBF nos próximos dias, abrindo essa quinta vaga aqui no Campeonato Brasileiro, porque não sei se você está acompanhando os últimos acontecimentos com relação a Libertadores. Sim. Teremos mais participantes, Sombra, e possivelmente o Brasil ganhará uma vaga aqui. E o evento, o torneio acontecendo de fevereiro a novembro. Sim. Isso, perfeito. 42 clubes. Abrindo essa nova vaga, o Corinthians, RG, que está com 41 pontos, ele estaria 2 pontos do Fluminense, que hoje é o quinto colocado do campeonato. O Mota, que tem uma aposta vigente aí, sentiu até agora uma ponta de esperança, né, Mota? Pode ser. Né? O Mota tem uma aposta, agora né? Agora começou, agora é arrancada. Agora é arrancada? Vamos ao G5. Então tá certo. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais dessa arrancada sensacional. Mas antes eu tenho que falar aqui da Dutra Máquinas. Porque, olha, nós estamos aqui vivendo o mês de aniversário da Dutra Máquinas. Então, se você está precisando de ferramentas, corra, porque este é o último mês aí, ou melhor, é o último dia do mês de aniversário da Dutra Máquinas. E lá tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra destaca a linha de ferramentas a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. Deixa eu furar aqui o... cabeça do mano aqui. Nossa, tá oco, hein? Eita! Oco, hein? Cheirinho de quê? Saiu um gás, sabe aquele gás colorido assim, morto? Pessoal, as ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia. A linha completa de ferramentas DeWalt, com preços imbatíveis, você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Ô, mano, o que, que você queria falar da Mastercard, mano? Opa, isso aí, Sombra. Se liga nessa baita dica, hein, rapaziada. O negócio é o seguinte, vocês já estão participando da promoção UEFA Champions League Mastercard temporada 2016-2017? Sim. Não? Então cadastre o seu Mastercard agora em mastercard.com.br/promoção. Lembrando que promoção não tem tio e não tem cedilha também, hein? Quem sabe você não é um dos sortudos que vai para a grande final da UEFA Champions League com mais 3 acompanhantes, rapaziada. Olha que promoção top, hein? Certificado de autorização SAE/MF04/0341/2016. E aproveitando aí também, Sombra, deixa eu mandar um abração aqui também pro pai da Bruna, da W Macan aí também. O nome dele é Luiz Carlos Picolotto. Esse é corintiano roxo e muito fã do programa. Escuta a gente há 15 anos. Um abração então pro seu Luiz Carlos Picolotto. E olha, estamos recebendo hoje um casal de estranhos no ninho, né? Um casal que esteve no resort do Estádio 97 recentemente, ganharam o direito aí de ser estranhos no ninho. Estamos recebendo aqui o Marcos Ribeiro Nogueira Ramos e a Bruna Zagato, o São Paulino corretor e a bióloga palmeirense. Ah, sejam bem-vindos aí. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Fala pertinho do microfone, hein? Tudo bem, Sombra. Beleza, cara? Ele é do seu tamanho, Sombra. Hã? Ele é do seu tamanho. Imagina. Tem 2 palmos a mais aqui. 2 palmos? É, ô Mota, você fica falando, que eu sou gay, você tem uma coisa contra as pessoas baixas? Não, de jeito nenhum, só falei que é do seu tamanho. Você tem esse tipo de preconceito? Por que você tá com raiva? De novo? Você tem esse tipo de preconceito? Olha, a semana inteira, ele é agressivo. Ah, é? Ele é agressivo. Eu que sou agressivo. Atacando as pessoas. É. Olha, eu não tenho dúvida. Eu adoro os pequenininhos. É, eu não tenho dúvida de que o Mota pode ser considerado como um verdadeiro homem show de preconceitos. Ah, pronto, eu? É, você. Eu? É, você. Eu? É. Eu? É verdade, você gosta de mulher? Não. Então, tá vendo? Você gosta do Bolsonaro? Você gosta de homem? Hã? Você gosta de homem? Do meu pai, do meu irmão. Também. E por falar nisso aí, mano, ó, parabéns pra Fernanda Gentil, hein? Parabéns. Assumiu, parabéns, legal. Não pra por caramba. Ter assumido. Você viu que ela tá pegando, do armário. Não, porque não interessa se assumiu ou não. Que bela namorada. É, lógico. Ah, pronto. Pegou bem, Fernanda. Ah, casada. Vocês viram? Largou, velho. Largou. Os estranhos. Vocês viram? É. Vivi a notícia hoje. Hã? Ele tá pegando bem, hein? Vivi a notícia hoje. É linda, hein? Quem que ela tá pegando? Bonita, mano? Bonita. É uma jornalista lá do Rio Grande do Sul, hein? Gaúcha. Gaúcha? É, mano, imagina. Vê aí, velho. Qual é o nome, mano? Ah, olha aí pela internet, eu vou te passar o link, aí você já dá uma olhada e analisa o problema. Mas olha, manda aí pra nós. Estamos recebendo aqui o casal de estranhos, é o Marcos Ribeiro São Paulino e a Bruna Zagato palmeirense. Quantos anos de casado? A gente tá 12 anos juntos. 12 anos. Isso já junto, namoro e o casamento. Depois. Agora, vejo que ele é São Paulino e que você é palmeirense. Uma bióloga, daqui a pouco, já que você é bióloga, você vai falar um pouco mais sobre o humano. É, deixa eu perguntar um negócio pra você. Serve pra você. Tem que falar também, sobre o Mota. É. Sobre que, né, o dia que o Mota falou, a mãe dele falou: mãe, o que a gente acha? Eu vou ter um troço. Ó, RG. E foi Priscila Montadon. Não, mas aí tem que falar com o infectologista, né? Já vi aqui. Bonito. Me diz, ô Marcão, você que é São Paulino, cara. Eu fiquei sabendo aí que o pessoal aqui se manifestou, São Paulinos, via WhatsApp. É, dizendo que gostaria que o São Paulo perdesse amanhã para prejudicar o Palmeiras. Não, de maneira Você também pensa dessa maneira? Não, de jeito nenhum. Não? É isso, não tem nada a ver. E como que você vê esse momento de São Paulo, cara? Porra, tá complicado, né? Esse momento já tá durando quase 10 anos, esse momento, né? Já faz tempo. 2009, mas 2007. Digamos aqui, desde a terceira... terceiro gestão. Mandato do JJ que a coisa tá feia, né? É, desde 2009 tá ruinzinho. Vai. A gente... É, 2009. Tivemos um ano bom ali com o Lucas. Mas 2009 eu não achei ruim, não, cara. 2009 a gente chegou próximo até de tentar de ganhar o Campeonato Brasileiro. Felipe não deixou? Nós tomamos uma... Não foi só isso, não. A gente teve dois jogadores lá suspensos pelo STJD. Não concederam direito de efeito suspensivo, que era de direito na época, ao São Paulo. É, talvez falisse em 2009, porque o último título grande de expressão foi 2008, né? Mas eu acho que a coisa foi se perdendo um pouquinho depois. Mas e aí, como que você vê esse momento? Você acha que isso passa? Você acha que é um novo caminho que o São Paulo vem tomando de declínio? Você acha que isso é passageiro? O que, que você acha? Cara, eu acho que precisa acertar a parte política lá internamente, né? Que a gente achou que 6 meses atrás tinha finalmente se resolvido e que dali em diante ia caminhar. Ia andar, né? É, mas parece que, acho que até hoje acho que tem notícia, né? Tem, gente saindo, mas, enfim, mas um vice-presidente de São Paulo aí, Roberto Natel, que falou, não quero mais brincar disso. É, porque ele vai vai se candidatar ano que vem. É, e tem também uma questão então aí que estão questionando os valores pagos pelo Bufalini, que teriam pago 50% a mais 6 meses depois. Enfim, tá, a gente achou que estava começando a clarear, mas continua tudo. O primeiro preço do Bufalini era 1,5 milhão, 1,200. Aí pagou 1,800. 1,800, 6 meses depois. Mas que coisa, hein? O São Paulo, ele está um grande circo de dar gosto pro adversário. Sim. É, espero que olha o sorriso dela. Ó, olha o sorriso da mulher. Ô, vai torcer pra nós sábado. É, sábado eu tenho que torcer pra vocês. Se você não torcer pra gente amanhã, você vai ter um revés maldito. Tem que torcer. Não, eu vou torcer pra vocês. Tem que torcer amanhã pro São Paulo. E o São Paulo vai pra esse jogo com 9 pendurados, hein? Ah, mas o São Paulo já joga como se tivesse pendurado, né? Então, tem um monte de jogador ali que se sai também. Quem são os pendurados? Fala aí, velho. Quem são? 9, né, velho? Só escapa o técnico e o goleiro. É. Parece que o Wellington vai pro jogo também. O Wellington tá escalado. É, tá relacionado. Relacionado? É. Ele vai ficar no banco. Agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô tranquilo. Agora eu me sinto mais tranquilo. Pra frente, parece que olha pra trás, né? Viu? Quando eu vi a semana inteira, falando de treino, o São Paulo teve uma semana de folga. Né? Uma semana sem jogar. Pô, semana inteira vamos treinar, vamos fazer umas coisas. Aí eu vejo na escalação: Carlinhos, né? Wesley, Hudson. Pô, não mudou nada. Pô, mas vamos falar um pouco do Palmeiras, da menina aqui, da Bruna. Cara, a Bruna tá sossegada, né, Bruna? Só no Você tá super sossegada ou ainda tá com aquele... Não, eu ainda tô um pouco tensa. Aquela tensão pré-final de... Pré... Decisão. Pré-pontos corridos. Pré-porcal. Né? É, aquela coisa... É nóis. Tá, mas não tá ainda. É, eu acho que tá, mas não tá ainda. Ainda tô um pouquinho tensa. Tá. Mas assim, o recado é, siga o líder, entendeu? Boa! Se alguém pode tirar o título do Palmeiras, pra você, quem é, na verdade, que pode tirar? É o Flamengo ou é o Galo? Acho que é o Flamengo. O Galo, de jeito nenhum? Não, tem chance também, mas acho que o Flamengo. O Flamengo? Tá... Mas ali. Ah, o Atlético tá peidando na farofa, né? O Atlético, o problema do Atlético. Olha que coisa bonita. Não, é verdade, expressão bonita essa. O Atlético tá tendo o mesmo problema que. Porque o Marcelo Oliveira, que tá treinando o Atlético, ele tem um bom elenco, como ele tinha no Palmeiras, e não estava conseguindo fazer o time do Palmeiras jogar. Tá acontecendo a mesma coisa no Atlético Mineiro. Tem um baita de um elenco na mão, mas não tá conseguindo fazer o Atlético jogar do jeito que tem que jogar. O problema do Atlético problema é o treinador. Agora, né? Hoje, pra mim, é o treinador. Não, mas não era, né? Porque nós, palmeirenses, sabemos muito mais do que qualquer torcedor adversário. Nós tivemos o Marcelo durante um bom tempo. O Marcelo, ele chega no time, ele faz o time jogar muito, RG. E aí dá queda, velho. Ele não consegue mais retomar. Aconteceu isso no Palmeiras. Talvez não pense assim. Não, sim, ele passou 2 anos no Cruzeiro ganhando... Mas peraí, até que ponto que o Marcelo Oliveira é esse técnico todo, Domênico? Sabe por quê? Ah, mano, ele ganhou 2 brasileiros, mas é que Copa do Brasil com o Palmeiras. Tá. Analise. Domênico, o Marcelo Oliveira, ele pegou 2 times do Cruzeiro, que era desacreditado por todo mundo. O Cruzeiro, ninguém queria Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, todo mundo que tava lá, Domênico, era refugo. Egídio. Era refugo. Ninguém queria aqueles jogadores. O Cruzeiro teve competência de montar o time que montou e ser campeão? É. Teve. O Marcelo Oliveira teve competência de auxiliar naquela montagem do time? Teve. Só que passou esse período, esse bicampeonato do Cruzeiro, o Marcelo Oliveira, ele pegou um bom time do Palmeiras na mão, certo? Um bom time do Palmeiras na mão e não conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar bola. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil a trancos e barrancos, tanto é que todo mundo colocava o Santos como favorito. Mas sabe por quê, mano? Foi uma conquista, Domênico, mas não foi convincente. Agora, o Marcelo Oliveira, do Palmeiras. Mas eu tenho uma convicção agora, do porquê. Mas agora o Marcelo Oliveira com o Atlético Mineiro, ele tinha toda a obrigação. Não é de, tipo, brigar pelo título, é até de conquistar o título. Porque antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tinha o Diego, tá certo? O Palmeiras, ele tinha um elenco de qualidade, mas todo mundo apontava o Atlético como favorito. Então, a responsabilidade nesse Campeonato Brasileiro era toda do Atlético Mineiro e do Marcelo Oliveira. Hoje, se você parar pra analisar, mesmo durante todo esse Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu engrenar o Atlético. Sabe o que acontece, o Atlético, mano, hoje ele joga menos bola do que o Palmeiras e joga menos bola do que o Flamengo. Então, o Marcelo Oliveira, ô Sombra, ele vem com um esquema tático dele único. Ele não consegue mudar o esquema tático dele. Não, isso tem variação desde, de jogada? Não tem, mano. É. Desde o Cruzeiro, que deu certo, RG. E aí deu certo durante 2 anos. É. E aí depois ficou um esquema que todo mundo pegou a manha, ficou batido. E ele começou a querer usar no Palmeiras. Num certo momento até deu certo, mas quando o pessoal sacou, os outros times adversários começaram a neutralizar esse esquema tático dele, os adversários. Não consegue mexer na pecinha. E não consegue mais jogar. O Palmeiras ganhou do Santos, RG, porque tinha uma torcida que fez uma festa que eu nunca vi nos últimos anos, uma torcida fazer uma festa de chegada de um ônibus, numa delegação, num estádio de futebol, que vocês viram o que foi o ano passado. Foi uma coisa inacreditável. Aquilo lá mexeu com os brios do jogador também. E o fato de todo mundo colocar o Santos como favorito, também pode ser que tenha mexido. E aquele dia, RG, você sabe, o Santos não jogou bola. Porque também tem aquele detalhe. O time estava jogando bem, mano. E o time do Santos não jogou bem. E outra, o Santos não perdeu o título aqui. Ele perdeu lá. Porque lá ele perdeu um gol inacreditável, que eu esqueci o nome daquele jogo. E quando parou o campeonato. E aquela parada ajudou o Palmeiras. Dois, mas enfim. Dois gols, né? Ele acabou ganhando um título, mano. Lá. Que foi aquele jeito. Você falou, trancos e barrancos. Mas a verdade é essa, Sombra. Ele continua com o mesmo esquema tático que ele fazia no Palmeiras. E hoje ele faz isso no Atlético Mineiro. Que é manjado, já foi. Ele tem que mudar, ele tem que saber movimentar suas peças. Porque senão ele não vai ganhar mais nada. Mexer nas pecinhas. Infelizmente assim. O Cuca, por exemplo, é um cara que já vem há muito tempo no mercado, mas é um cara vivo. Ele muda o time do Palmeiras. Por isso que nós gostamos do Cuca. Porque ele vem movimentando o time do Palmeiras, taticamente falando, a cada jogo. Cada jogo você vê uma movimentação diferente, de acordo com o adversário que ele tem. Sim. Se ele tem um adversário, por exemplo, contra o Santa Cruz, eu duvido que ele vai pôr mais que um volante. É um, e olha lá se tiver um. Então assim, ele tem um jeito de jogar diferenciado dos outros. Não estou dizendo que os outros treinadores, talvez até tenham. O Dorival está fazendo isso muito bem no Santos, entendeu? O do Corinthians não conseguiu fazer. Mas ele tem um esquema manjado, mano. Infelizmente, o Marcelo Oliveira já está manjado. Ele tem que mudar. Se não mudar, fala, beijão. Você não concorda? Não, eu não concordo com nada. Não? Você não concorda com nada? Você tem que concordar com o Minho, com o Mano? Não, com o Mano... Mas nunca concorda com nós? Ah, pra variar, ele não concorda. Eu vou explicar um negócio. O cara tava no Curitiba. Sim, mas ali há quantos anos atrás? Peraí, não faz tantos anos atrás assim, não. Em 2012, acho. Não faz tantos anos atrás. Ou 2011. Ele pegou um time do Curitiba, que não é fácil, foi a 2 finais de Copa do Brasil. Mas era diferente da Copa do Brasil, né? Mas levou... Foi, tudo bem. Tem mérito. Então, é que quando a gente não gosta de não tem mérito, tem mérito. Ah, mas mudou, mas era assim, mas pegou e levou 2 finais da Copa do Brasil. Não, 3 ganhou. Em seguida, foi o Cruzeiro que ele perdeu pro Atlético. É. Né? Foi pro Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro não queria ver o cara pintado de ouro, até porque o Marcelo Oliveira foi ídolo do Atlético Mineiro, como jogador. Mas antes ele não passou pelo Vasco? Não, mas tô falando do Curitiba pra cá. Ele passou pro Vasco e teve uma... Não, eu tô falando... Mal momento, eu tô falando do Curitiba pra cá. Aí sai do Curitiba... Não, do Curitiba pra cá. Antes ele passou pelo Vasco. Foi pro Atlético Mineiro. Acho que não, hein? Foi pro Atlético Mineiro. Foi pro Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro queria matar o cara. Ele foi jogador do Atlético e tal. Aí ele monta um time e ninguém dá nada. Ah, não. Ninguém da imprensa falava que o Cruzeiro era favorito. Vasco, aqui, ó, Coritiba, Vasco e Cruzeiro. Como não? Só falei que não, mas sim, passou não. Rápido. Um ano, 2011 ou 2012. Certo, aí ele foi pro Cruzeiro, montou um time que ninguém dava nada. Isso é verdade. Não tinha um repórter que falava assim, um comentário, falava, olha esse time do Cruzeiro, aí vai chegar nada, mortinho. Campeão brasileiro. Ah, não tem A. Foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro. Campeonato brasileiro de pontos corridos, não dá pra ser campeão por acaso. Mas mesmo assim, tinha galera que criticava o cara. Ah, mas deu sorte, porque a camada de ozônio, porque a grama, porque a bola, porque a chuva. Aí vai lá, monta o time pro campeonato seguinte. Pá! Bicampeão. Bicampeão brasileiro. Difícil, hein? Bicampeão brasileiro. Ah, mas não tem A mais. O cara ganhou. Aí foi pro Palmeiras. E não foi ele que montou o time, vamos lembrar, ele chegou, a coisa já estava andando, era o Oswaldo Oliveira, que o Paulo Nobre mandou ele embora, chegou o Marcelo Oliveira lá, campeão da Copa do Brasil, não, mas jogou futebol horroroso, futebol péssimo, futebol horroroso, o cara foi campeão da Copa do Brasil. Sim, foi campeão. Aí ele vai para o Atlético Mineiro. E também não foi ele que montou, porque ele chegou lá e já tinha mandado... Mas qualquer treinador gostaria de ter um time desse. Tudo bem, mas montar, quando, né, quando ele chegou... Bom, um time desse qualquer um quer. O Atlético tava na zona de rebaixamento. Ah, mas espera, tava disputando a Libertadores, largou o campeonato. Ah, então, mas... Largou o campeonato, espera. Ok, quando ele chegou, o Atlético estava na zona de rebaixamento. Sim, estava. O Atlético foi contratando, foi montando o time no decorrer do campeonato. O Fred não tava, o Robinho chegou, tava se adaptando, tava chegando, bababá. Não, o cara montou o time. Ah. Pegou a primeira sequência dele, dos 6 primeiros jogos que ele assumiu, ele ganhou 6. Como ele chegou no Palmeiras, você lembra? Ele ganhou também 6-7. Mas o time do Atlético é muito bom. Ele chega avassalador, Benjamin. Mas de fato é muito bom. Ele está na briga pelo título de novo. Ele está na Copa do Brasil na briga... Mais ou menos briga pelo título, hein? Como mais ou menos olha briga pelo título? Olha, ele está atrás do Palmeiras, gente. Está na briga pelo título. Mas, ô Benja, a questão não é matemática aqui. A questão é prática. O Atlético não está jogando a bola que o Flamengo está jogando e que o Palmeiras está jogando. O Inter está jogando. Não está, mas o Atlético está bem aquém do que se espera dele. É verdade. O Atlético está na briga por 2 títulos ainda. Bom, nós estamos em outubro. Lembrar o palmeirense que está aqui, a palmeirense, o São Paulinho está aqui. Fiquem à vontade, no decorrer do programa a gente vai falar bastante aí sobre tudo, tá bom? Palmeiras, sobre São Paulo, sobre o jogo de amanhã, sobre o jogo de segunda-feira e tudo mais que vocês tiverem vontade de falar, tá bom? Beleza. Beleza. O Bar já fez aquela massagem especial? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco? Então daqui a pouco, que agora Estranho no Ninho tem direito à massagem do Bar. Hoje. Foi legal? Você gostou? O melhor foi o Happy End. Você tá... Sério? Lá? É mesmo? Ele passa um creme na mão e a mão dele é lisinha, né? Sim. Esquece. Não, mas você até vai dizer assim, seco pra você, Domênico ou Bá, quem tem as verdadeiras mãos de fada? Isso, você tá louco. O Bá. O Bá. Isso. O Bá. Mãos de? Mãos de quê? Fada. Ah. Quer trocar de uma vogal, hein? Susto. O Bá com mão de fada, velho. O Bá dá pra acender um fósforo na palma dele, velho. Imagina o Bá com mão de fada, velho. Lembrando, olha, tem vagas ainda pra torcedores do São Paulo que ligarem pro jogo São Paulo e Flamengo. Torcida Estádio 97, jogo amanhã, hein? Lá no Camarote Único, São Paulo e Flamengo, 16h. Pra participar, tem que dizer, eu quero ir na Torcida Estádio 97. Quantas vagas, Bá, mão de fada? 3. 3 vagas ainda temos aqui. Ligue 3284-7097. 3284-7097. Também quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Então vamos lá, vamos ao telefone 3284-7097. Ah, esqueci de dizer, hein? Tem WhatsApp também. Ah, pra você mandar sua mensagem via WhatsApp pro estádio. O número é o 94-353-0150, mande a sua mensagem em áudio, mensagem de áudio, e não, procure não ultrapassar os 30 segundos, né? Por favor, tá bom? É isso aí, vamos lá, vai tocar aqui o Asdrubal! Asdrubal! De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Que isso, alô? Opa! Foi, fostes assistir o Barça lá? Foste? Barça aí? Não, ele foi assistir São Caetano e Ponte lá em Barça. Barça aí? Isso. Barça e Atlético de Madrid. É um idiota, ele poderia não ter ido. Já foi tantas vezes. Imagina, o Sombra não gosta de futebol, tá em Barcelona. Foi a primeira vez que eu vi. Peraí, eu nunca tinha visto o jogo do Barça lá em Barça. Foi a primeira vez. Chupa, RG. Nunca tinha assistido lá o Barça. Não. Mas é, ele poderia não ter ido. Ah, né? O cara tem jogo do Barcelona, o Sombra tá lá e não vai. Quantas vezes ele já foi, seu Jegue? Mas tinha jogo lá, quando você foi? Tava tendo jogo em Barcelona? Já fui, teve jogo. Meu Jegue! Chupa, ele tava sozinho, aí ele tinha outras coisas na cidade pra fazer. O Bota tem razão, tem que mandar matar o Sombra. O cara é um Jegue, velho. Pô, mandar matar não. Ó, nesse jogo aí... Essa coisa coronelesca. Você tá em Barcelona, com o jogo do Barcelona você não vai. Nesse jogo aí do Atlético de Madrid aí, e Barcelona, que foi lá no Camp Nou, o Sombra chegou, era 3h59 da manhã pra assistir esse jogo. O jogo, acho que hora que era o jogo? Era só noite, né, Sombra? 10 da noite. Então, o Sombra chegou de manhã, na madrugada, e ele perguntou, ele falou pra Ale, falou, Ale, vamos pro jogo? Ela falou, não. Ele falou, ah, então eu tenho que aproveitar. Ele chegou lá, era 3h59 da manhã. Foi com o sogro. Ela falou, não? Não, deixa ela em paz. Ele foi com o sogro. Seu sogro gostou, Sombra? Ou não? Não curtiu muito? Pô, imagina, né? Deve ter ficado louco. Ainda mais ele que é corintiano, não tem essa noção, né? Você é louco, filhão, você é louco. Aqui ele vê um futebol muito mais vistoso, velho. Baixinho cabeludo por baixinho cabeludo, aqui tem o Romero, lá os caras tem Messi. Ei, é pau, filhão. Dois gringos. Meu Deus. Para Romero e a Messi. Essa não Romero, foi no... Romero Messi na mesma frase. Essa não foi no meio, essa foi no centro. Legal é Michel Bastos e Kelvin. Mas eu não faço uma blasfêmia dessa. Mas eu não faço essa comparação. Não. Mas você que é fanfarrão. Mas, e os lanches são muito bons também. No intervalo são excelentes. E rápido, né, cara? Você não... Mas lá tem aqueles lanchinhos de Ramon, né? Que vende na rua também? Vem. Dentro do estádio vende? Vende. A gente tava lá, não passou não, mano. Não, não é que passou. Lá não passa. Não passa. Tem vinho, cerveja. Não. Vai no bar, mas é mó fila pra pegar esse lanche aí. Tem vinho, mas é rápido, viu, mano? Não. Aquele dia que a gente foi lá, o bagulho tava lotado. Você sabe uma coisa aí? Uma coisa curiosa. Muito cheio, velho. No jogo? A torcida do Barcelona, uniformizada, no caso, ela tem um espaço reservado para ela lá embaixo, atrás do gol. O estádio estava lotado e um terço do espaço da torcida estava cheio. Um terço. É incrível isso, né? O resto é tudo, né? É fã, muita gente que é sócio. Nossa, e vende ingresso pra turista. Aí é gente do mundo, e você vê. Então, mas vem muita gente, né, cara? Pô, tudo que é lugar do mundo, cara. Véio, mas torcedor organizado mesmo. E, engraçado, os caras ficam com o microfone e o som. Fica o cara com o microfone. Uma caixinha. Um bumbo, caixa de som. Falando lá o tempo todo. Fica lá falando o tempo todo. Orientando. Mas a torcida mesmo organizada do Barcelona atrás do gol não ocupa metade do espaço dedicado. O resto está lotado. Vai ter 80 mil pessoas, lotado. Mas a torcida organizada não ocupa metade. É um espaço, eu tenho até uma fotinha. É incrível, né? Como o estádio ele fica vazio rápido, né? Rápido. Não tem e enche rápido enche, também. Ele enche rápido e fica vazia rápido. A gente ficou no bar e tipo, subimos na hora do jogo quase, já 5 minutos. Tranquilo. Sombra. Diga. E, meu, esse estádio lotado é tudo turista, né, cara, na real. Peraí, não vou dizer pra você não que é turista. Ou você encontra, assim, o tiozinho catalão. E a tiazinha que são de lá, de Barcelona, sim. E vão em todo jogo. Encontra jovens, velhos... muitos casais, famílias, mas dentro desse percentual, você vai sempre uns 10, 15% cê que você vê tudo, cara, que é turista. Eu tive a curiosidade de ver lá dois amigos, lá um com a camisa do Galo, outro do Cruzeiro, assistindo. Aí você vê quando o cara, o cara vem da Arábia, você vê pela língua... japonês, mas tem. Mas assim, não, o forte mesmo é o catalão, é o torcedor do Barça mesmo... Eu tinha a impressão que já tinha virado mais um programa turístico ir lá assistir não. O jogo. Agora, o próprio torcedor mesmo. Local, ele não tem o mesmo entusiasmo que nós temos aqui. É diferente. Aqui o time faz gol, o nego pula em cima da cadeira, não quer saber se a cadeira é nova, se ela é de couro, se ela é de plástico, e pula, e abraça o nego do lado que nunca viu na vida, aquela loucura. Aqui, lá é diferente. É diferente. Tem aquela história que os caras ganham sempre, né, velho? Perderam um pouco. Outro dia eu vi um comentarista falando isso, achei legal. às vezes os caras também, meu, eles ganham tudo, né? Estão na crista da onda, é um time melhor do que o outro todo ano. E aí chega também aquela história assim, será que os caras não estão perdendo assim a vontade também? Por isso que tem muita gente que vende os ingressos. Você é louco, velho. Que torcedor que enjoa de ver o time ganhar. Mas você não vê os caras vibrando como a gente. Esse mas é o perfil do europeu. Esse comentarista que falou isso, não falou uma grande M. Esse comentarista falou isso, é ele que fala essas bobagens. Olha, e ele achou interessante. Eu achei interessante. Puta argumento tosco desse comentarista aí. Vai começar de... É a mesma coisa, Sombra, você enjoou de ganhar dinheiro. Ou você enjoou de... Quem tá feliz é o torcedor da portuguesa. Eu acho que isso é o torcedor do Barcelona tá triste. O cara enjoou de ser feliz. Você tá desvirtuando, você gosta de desvirtuar. Nitidamente, só corroborando com o Mano. Nitidamente, né? Mais uma vez a gente repara, o Mota tá totalmente sem razão. É impressionante. Puta, você voltou pra ficar atacado. Agora ele vai começar. Que o torcedor europeu... Torcedor europeu, ele é diferente, ele é mais tranquilo, é mais na dele. É mais sem graça, né? É mais sem graça. Então lembra quem foi o comentarista que falou isso pra gente descer o pau. É a graça deles, né? A graça deles é essa. Não é o torcedor europeu. O torcedor do Barcelona é mais frio e tal. O torcedor inglês não é. Não? Não, mas eu não vou dizer porque eu não fui no jogo inglês. Então, o torcedor inglês não é. Agora, isso que o Mota falou, gente, é óbvio que não foi um comentarista. Mas eu acho que não tem sentido isso. Você acha que ele tentou botar isso na boca? Você acha que o cara que é pago pra falar de futebol ia falar bobagem dessa? Ele falou, véi. Tá lá, véi. Véi. Foi lá na TV. Não foi, não. Pois. Dá o nome. Diga, Domingos. Não sei o nome. Então é que é mentira. Informação do Palmeiras é o seguinte. Saiu a escalação da Colômbia e o Mina foi convocado e, portanto, o Mina não joga o jogo contra o Santa Cruz. É isso aí. Perdeu o Mina. Informação. Precisa de Mina pra ganhar do Santa Cruz. Mas é informação. Então vamos lá, vamos lá. Caiu a linha do primeiro, então vamos lá mais uma vez as ligações. No oferecimento de BB Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse. Pô, Mota, para, Mota. Tô falando aqui na TV Financeira. Tá falando, você não fala nada, ô. Tô falando com a RG. Tô falando da TV. Você voltou pra ficar com a sua mina aí, velho. Nossa, é TPM isso do Mota. Mina é do Palmeiras. O Domênio já avisou que não vai jogar. Mas a mina aí do outro. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Também oferecimento de Mastercard. E aí, já tá participando da promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017? Corre lá, autorização CAE 04/0341/2016. Olha, entra pra aquela... Tem umas frases do rapaz aí que são fantásticas. Ele ligou o ouvinte, então eu tô sempre pra ganhar ou perder. E agora essa fantástica frase que o torcedor Barcelona enjoou de ganhar. É feliz o torcedor da Portugal, do Ibis, o torcedor do Ibis tá feliz. Alô? Alô? Fala. É um idiota. Thiago? O Thiago com TH? TH. Véi? É Thiago do quê? TH, Dodô. Thiago Henrique de Moraes. Véi? Quantos anos, Thiago? 26, Dodô. RG número 2, 2.6, sexta. Sexta-feira, dia de cantar. Cantar? Entendeu? Como cantar? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. Sensacional. Sexta-feira, meu. Nós, só alegria. Sensacional, RG. Muito boa essa, hein? Nós, velhinho, together. E qual que é o bairro, Thiago? Essa é fácil pro Dom, hein? Fácil, Dom? Fácil. Essa ele vai matar na fácil, hora. Fácil, vamos lá. Ermelino Matarazzo. Ah, Zona Leste querida, véi. Véi? É Zona Leste, véi. Que porra é de véi? Cada cinco palavras que ele fala. Quando ele tenta formar frases, quatro são véi. Ontem ele estava com um ouvinte São Paulino no ar, e aí ele deslanchou uma sequência de véi. Véi. O Mota tá bravo, velho. Deixa o Mota ali. Ah, o Mota, porra, você também perde o humor facilmente. Ah, é. Não é que ele perde o humor, ele não tem humor. Qual que é o time aí, o Thiago? RG, sobe o hino, RG. É, sobe o hino de quem, velhinho? Do Santos, né? Garotão, é nóis! Essa cacetista chama de garotão. Garotão, lógico que é. Menino. Pô, vocês viram a nova estatística aí, né? Vocês que gostam de pesquisa, estatística. Gosto muito, das boas e verdadeiras. Estamos aí, sexta torcida, o Miltzinho aí, na parada, né, em São Paulo. Sabia, né? Sexta torcida em São Paulo? É, você está feliz com isso? É, pô, legal. Vocês estão perdendo para lá. Você está perdendo para a Luz e para o Flamengo? Aí, tá motivado não. Sexta torcida em São Paulo, RG. Como assim, toda, seu estado de São Paulo, e daí? Entendeu? Você está comemorando isso? Não, nós éramos o oitavo, cara. Não está louco. É no Brasil. Santos é a quarta do estado. Você está louco, RG. Perdão. É no Brasil? É no Brasil. Nacional. Perdão. Está louco. Que isso? Nós estávamos perdendo para a Ponte Preta. Ponte Preta e United invadindo aqui em São Paulo. Ato falho. Nós estávamos em oitavo. No Brasil. E fomos para sexto. Tá bom. Mas peraí, vocês estão cultivando santista em cativeiro, velho? Não, quem cultiva santista em cativeiro e corintiano em cativeiro são vocês. Faz brincadeira. Estão lá no presídio se multiplicando. Nós faz não brincadeira, temos problema. A maior parte dos santistas já não fabrica mais velhinho. Óvulos e espermatozoides. Isso. Não tem como. Mas é verdade. Fala pro humano que o que vale é a qualidade. Não é não, não é não. Em qualquer lugar o que vale é a quantidade, velho. É que nós. É o que faz seu time ganhar mais da TV. Mas o que vale é a torcida. Pra nós são os títulos. Nós vivemos de títulos, né? Os caras vivem de torcida. Bacana. Um quinto dos títulos que o Santos ganhou, você viu. O resto só seu avô pode contar. Não importa, brincadeira. Para. Você não viu nada, você não viu nem o Basílio jogar. Lógico que vi. A década mais vitoriosa da história do Corinthians estava presente, inclusive no estádio, diferente de vocês dois aí. Para, não, você estava em estádio. Lógico que estava. Estava empinando o pipa. Lógico que estava. Tava assim, dentro do estádio. Pra você que não sabe, RG, a década mais vitoriosa da história do Corinthians foi a década de 90 e a década do ano 2000 também. Eu tô falando... Sem contar esses últimos anos, eu tô nem colocando você, aí de 2008 pra cá. Você dividia, você nessa época tava entre a cruz e a espada, não sabia se era se muito seria São Paulino ou se do seria senhor, corintiano. Diferente do senhor, que nunca tinha pisado na Vila Belmiro até entrar no estádio 97, eu sempre fui pra jogos. Hein? O senhor não sabia. Você tava falando que a torcida do Santos era a sexta do estado, RG. Você tá falando o quê, mano? Eu já falei, foi um ato falho. Você vai tirar proveito de um erro agora pra ficar... Lógico, sempre. Estádio 97 é isso. Ah, tá. Então tá. Velhinho! Fala, RG. E aí, cara? Mentira, RG. Você é meu brother. Quarto lugar, Brasileirão. Vamos levar a sério essa Copa do Brasil e Brasileirão? Ou você acha que o Doriva vai fazer igual ano passado? Não. Nós vamos com tudo agora, hein, RG? O problema é perder ponto pra esses times de menor expressão, né, RG? Isso que deixa a gente um pouco... chateado aí, isso né? Já perdemos. Já perdemos aí 12, 15 pontos para esses times que estão lá embaixo. Isso é difícil, né, RG? Isso é complicado, né? Não é difícil. Porque lá na frente você precisa deles e um abraço, né? Poderia estar agora disputando a terceira vaga ou quem sabe a segunda aí e muito próximo do Palmeiras e bobeou, né, cara? Verdade. Tem que dar graças a Deus pela incompetência dos outros. Corinthians, Fluminense... Grêmio, né, que tava lá na parada e descambou. Fecharam o paraquedas. E esse nosso ataque aí, cara, saiu, tira o Ricardo Oliveira, a gente paga um pato, hein? Pois é, o Rodrigão, quando ele chegou, até parecia que ia ser um ótimo substituto, né, começou fazendo gols e tal, só que de um tempo pra cá ele tá dando... É de chorar, viu? Ainda bem que ele fez esse gol agora pra salvar na última rodada, né, vamos ver se agora ele começa... fazer gols novamente. Assim. Ah, mas eu acho que não tem jeito ali, não. Rodrigão não adianta, velho. E sai Rodrigão, entra Paulinho, sai Paulinho... Ele é um bom entra... reserva, RG. Eu acho ele um bom reserva, o Rodrigão. Então, mas sai Rodrigão, entra Paulinho. Sai Paulinho, entra Joel. Sai não, Joel, Paulinho não dá. Paulinho não dá, RG. Não dá, cara. Não, Paulinho não tem como aquele cara colocar a camisa do Santos, velho. Não dá. Infelizmente... É de doer ver o Paulinho com a camisa do Santos. E poderia, a esperança e a expectativa era aquele moleque lá, né, o que fica sumindo lá, cada dois meses ele some, aí o Santos tem que sair atrás dele. Quem que é esse? É o... Diogo Vitor, sim, ele parece ser bom de bola, mas o menino não tem cabeça, né, RG? Então, cara, o Santos já é a terceira... Como é que ele faz? Já é a terceira vez que o Santos traz esse... É tipo a mula? Ele não tem cabeça? Ele some, cara. Tem um jogador aí do São Paulo que ele sumiu. Como assim? Sumiu. É um tal, um rapaz chamado Bruno... Não. Dip, né? Chama Bruno Dip. Ele tem vínculo com São Paulo. São Paulo tem direito de acordo com a Lei Pelé. Entrou na justiça, perdeu. Entrou na justiça de todas as maneiras possíveis para se desvincular de São Paulo. Ele tem que fazer o primeiro contrato, o profissional dele com o São Paulo. São Paulo tem direito na formação do jogador. Porque formou o jogador. Parece que desde novembro do ano passado... Foi o agente do Balotelli também, né? O agente do Ibrahimovic. Diz que até o agente do Ibrahimovic estaria tentando lhe desvincular do São Paulo. Mas entrou, sei lá, justiça, apareceu a história de poder jogar no exterior, o nego some. Desde fevereiro, né? Esse garoto tem 19 anos. Só que perdeu em todas as instâncias na justiça. Aí a gente... É falta de orientação. Então, aí você vai pra família, né? Você tem eu que não sei se isso família. É só falta de orientação. Eu entendeu? Acho que tem um tanto de caráter. Também. Sabe? Eu acho que tem um tanto de caráter. Porque alguém pode me orientar de uma determinada maneira. Mas eu tenho que ter um certo caráter pra saber se aquilo é correto ou não. Com certeza. Índole, caráter. Apesar de estarmos falando de pessoas muito jovens. É, né? é que às vezes com 19 anos você também tem uma enxurrada de influência, né? Aí, amizade, né, Gê? E é complicado. Isso é meio complexo, cara. Porque é ser humano, né? Você tá mexendo com vide humano. As conversas do Gabriel Jesus com o antigo empresário dele, que depois saíram aí na mídia, né? Ele fala, cheguei a pensar até em deixar o Palmeiras sem ganhar porra nenhuma, né? Sabe, é complicado, cara, é difícil isso. Mas, enfim... RG. Diga. O que você acha dessa contratação aí? Eles estão indo atrás do Keno. Eu acho ele um ótimo jogador. O que você acha, RG? Voltou. Todo mundo quer o Keno. É, mas eu penso que vale a pena, assim, até comentei, aquele jogador do São Paulo também, que foi embora... Do São Paulo, não. Voltou pro Sport, que o São Paulo dispensou. Esse Rogério, se tá nesse time do Santos aí, substituindo o Ricardo Oliveira nesse período... Ah, mas pro São Paulo não serve. Eu acredito... Mas ele é segundo atacante, né? Não, mas eu acredito, velho, que tanto no lugar do Rodrigão, como do Paulinho, como do Joel, ele se adaptaria e se sairia muito bem, cara. Pô, Joel Cruel não deu certo? Não deu, cara. Mas esse Joel é outro, Sombra. Não, é aquele lá, o africano. Não, é o Joel mesmo. Joel. É o Joel Cruel. Camarones. Joel Cruel. Ele já era reserva no Curitiba. No Cruzeiro ele também não jogou bola nenhuma. Também não jogou, também não. Mas foi uma tentativa, né? Foi uma... É, sim, né? Pra reserva ali, deixa ele lá, melhor que o Paulinho. É verdade. Agora o Paulinho, falou que queria ir pro Corinthians, né? É, eu me decepcionei com o Paulinho, viu, velho? Pô, ele só quer saber de beber só, o Paulinho Stella, o apelido. Esperava mais bola. Mas o ser humano ele precisa, velho. Esperava mais bola do Paulinho. O ser humano precisa se hidratar, velho. Mas se espera mais bola. Tudo bem, então você vai lá no extra, toma uma Brahma gelada e faz economia, pô. Pois é, com certeza. O ser humano precisa se hidratar. É isso aí, fera. Outra coisa. Diga. O que você acha dessa ideia ridícula, na minha opinião, do presidente daquela arena lá em Santos, RG? Pelo amor de Deus, por que não faz aqui em São Paulo, RG? Ah, eu sou o presidente do Santos, eu já teria vindo aqui há muito tempo conversar aqui com o pessoal... Aqui na região do ABC, aqui seria o ideal. Não, nem ABC, conversava com o pessoal da Portuguesa, velho. A Portuguesa tá aí. Mas vai entrar em leilão, velho. Vai ter leilão. A Portuguesa não tem nem o que conversar, o negócio vai a leilão, não vai nem mais ser dessa. Mas tem... Vão pagar, mas parece que tem uma vereadora aí que tá com um projeto aí de tentar tombar o Canindé pra impedir que o leilão seja realizado. É, chega lá. É um absurdo, né? Mas, ô, amigo, oi. Em cima disso que você perguntou pro RG... Eu acho que a melhor alternativa pro Santos não seria nem a construção de uma arena aqui na região do ABC, não. Velho, o Pacaembu tá aí largado às moscas, é o melhor estádio em termos de localização aqui da cidade de São Paulo. Concordo. Velho, vale muito mais a pena o Santos fazer uma parceria com a prefeitura como o Corinthians fez naquele momento, antes do Corinthians construir a arena em Itaquera. Pô, RG, o Pacaembu, ó, é um estádio tudo bem, é arcaico, é um estádio aí que muitas vezes aí todo mundo critica pela falta de manutenção também, é um estádio que tá cheio de infiltração pra cima e pra baixo, mas ó, o gramado é excelente, lá é ótimo. Em termos de localização, talvez hoje seja o melhor estádio da cidade de São Paulo, vale a pena, velho. Mas, ô, mano, desculpa. É elefante branco pra prefeitura, qualquer parceria Thiago, é bem-vinda, velho. Thiago, exatamente, é elefante branco pra prefeitura. É. E se eu sou dirigente santista, jamais eu vou querer pegar o elefante branco pra mim. Por quê? Sim. Quando eu tô falando pra arrendar, Sombra. A parceria que eu digo é pagar o aluguel. Pra isso não precisa fazer parceria nenhuma. Mas você precisa fazer a parceria pra que você tenha prioridade na locação do estádio. Mano. Porque o Palmeiras, quando tiver show, ele vai querer locar o Pacaembu. Mano, se o Santos faz a parceria com a prefeitura, fala, a prioridade é minha. Mas, o Palmeiras tem que seguir. Apesar de eu ter dito com relação a isso da Portuguesa, mas esquece, mano. Portuguesa, ou Canindé, ou Pacaembu, esquece aqui em São Paulo. Existe um detalhe muito importante nisso tudo, sim, que é os jogadores do Santos, a comissão técnica, que não gosta de vir jogar em São Paulo. Mas isso eles não têm que escolher, né? Mas infelizmente o nosso presidente, ele cede a isso. Você já teve em Santos, entendeu? Lá no Santos, ô Thiago? Sim. RG, cara, o artista vai onde o povo está, velho. Mas não há quem tire o Santos de Santos. Ô, mano, referente ao que o Mano falou, só um detalhe. O grande problema também, mano, é que quando sempre que eles vão colocar jogo aqui no Pacaembu para os santistas aqui da capital, é que se tem jogo do Corinthians na Arena, se tem jogo do São Paulo no Morumbi ou do Palmeiras no Allianz, eles não colocam por causa das torcidas. Dessas brigas, dessas coisas. É, nunca pode ter. É verdade. Sempre tem que ser num dia que não tem jogo nenhum. Então, por isso que quase não tem jogo. É verdade. Não pode ser. Mas o jogo do Santos terça-tarde. Não pode ser no mesmo dia. Eu acho o Pacaembu sensacional. Sempre que tem jogo no Pacaembu, eu vou. Só que o problema é. Não tem como, né? Com essas brigas de torcidas, enfim, né? São muitos problemas. Thiago. Mas eu acho que o que pesa mais é a decisão deles mesmo lá. E o Dorival cobrou, né? Não querer sair de Santos. Ô, Thiago, eu tô meio distante aí da pontuação aí da parte de cima da tabela, porque a parte de cima da tabela não é algo que me interesse muito atualmente. É, não dá pra vocês ainda, né, mano? Não tá dando, não dá. Não dá, tá complicado. É, eu tenho olhado mais do décimo pra baixo, mas me diz uma coisa, o Santos ainda tem chance de título? Não. Olha, assim, chance tem? Matematicamente não. Com certeza tem, né? O Santos tem 45, o Palmeiras tem 54, são 9 pontos. Porém, é complicado. Depois que perdeu aquele... Dodô. Eu falei que o Atlético tava na briga, você falou que não tava. Matematicamente, eu ia falar. Matematicamente até o Atlético. Não tem matematicamente. Mas eu acho que o Santos não tem condição. Eu acredito, assim. Você quer perguntar como... É que 9 pontos são 3 jogos, ok. Mas assim, título mesmo, eu estava com muito, assim... Esse ano eu estava muito confiante, mas depois que perdeu aqueles 2 jogos em sequência... Quando perdeu pro América foi muito triste. Ah, depois, nossa... Mas assim, Libertadores, eu acredito que o G4 nós conseguimos nos manter. E a Copa do Brasil, eu tô confiante também. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, um time ser campeão com 10 derrotas, olha... Pois é, então é difícil. Aí, eu acredito que título meu eu amigo... acho difícil, verdade. Não, mas o Galo tem uma condição melhor que o Santos, né? São 4 pontos a mais, né? Eu acredito que ali entre terceiro e quarto colocado a gente consegue se manter até o final do campeonato. Mas também, a Copa do Brasil nós vamos com certeza chegar forte. Esses aí de baixo, que estão abaixo aí, também não estão vendo com muita fé, força aí pra chegar também lá em cima aí, tirando nos 4, hein? Tirando o Fluminense que dá uma osciladinha aí, ganha, aí você pensa que... O Fluminense é horroroso aí, gente. Aí tem um Atlético... Não, mas eu digo, ele ganha, né? Aí você pensa que vai, aí ele trupica. Tem o tal do Corinthians mais embaixo aí... Eu acho que aí do quinto em diante, quem pode dar trabalho pra nós aqui é o Atlético do Paraná, talvez, RG, o Atlético do Paraná e o... acho que o Corinthians, talvez. É, o Corinthians se retomar, é que o Corinthians, com esse ataque aí, não dá não, velho. É, o problema é a gente reclamando do Rodrigão, os caras têm o Gustavo. É, véio. O Corinthians é igual a gente sem o Ricardo Oliveira. Velho, o Corinthians, tá o RG, se o Corinthians tivesse vencido o Fluminense nesse último confronto, ainda mais aproveitando a derrota do Santos no sábado, o Corinthians estaria hoje a 1 ponto do Santos. E estaria vivo. Como estava, mas né? Não esqueçam. E quer saber? Ainda esqueçam. Bem que o Corinthians não ganhou, porque iam falar que a Sul-Americana inventou uma vaga pro Corinthians classificar pra Libertadores. Não, mas não se esqueçam. E a quinta vaga hoje da direita aí pra Libertadores. A quinta vaga. Não, ainda não, porque ainda não definiram isso. Mas domingo eles vão definir. Mas é expectativa, mas ainda não é oficial. Ô, cara! Isso. Oi, eu queria fazer um merchan. Antes, faça dê o seu placar para Santos e Atlético Paranaense, dê os seus abraços e o merchan. Eu acho que 2x0 Santos, RG, 2x0 para nós tá ótimo. Certo? Mano, Bozano, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. Esse aqui é fera, hein? É fera? Esse é bom, hein, mano? Legal, queria mandar um abraço pro meu cunhado Ricardo, corintiano, tá ouvindo vocês aí, sempre escuta. Cunhado e corintiano ainda, velho? É, pra você ver, RG. Nossa, velho. Queria mandar Mas você pega a irmã dele ou ele pega a sua irmã? Eu pego a irmã dele, a minha esposa. Pega a irmã dele. Você imagina o cara. Agora imaginando sogro, você pegando a irmã dele. É uma coisa fina. Eu queria mandar um amo ela pra minha esposa, Rosana. Aê, Rosana. Já é sexta-feira, dia de ver a cabecinha do bacalhau, hein? Fala aí, cabecinha do bacalhau. Você tem irmão ou estranha? Eu tenho. Qual é o nome dele? Luiz Felipe. Oi, Luiz Felipe, tá vendo? O Marcos Ribeiro tá pegando a Bruna. Aí, faz tempo. Tá, 12 anos, hein? Só sapatada aí, ó. Eu queria também mandar um abraço pro Adilson, trabalha comigo também, sempre escutam vocês aí, ele é santista também, o Adilson. Manda um abração pra ele lá, velho. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer a participação. Vocês são demais. Escuto vocês há 10 anos aí, aproximadamente. Sou fã do Domênico. Valeu. Todo mundo aí. Irmão. Parabéns, cara. Vocês são demais mesmo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Um grande abraço a todos. Valeu, velho. Obrigado. Falou, até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. É, isso aí. Ô, Dodô, vamos falar da Pirelli, Dodô. Ah, com certeza. Olha só, meus amigos, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, hein? Milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores, olha que legal. Acelerou, comprou, ganhou, hein? Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Aliás, você pode consultar o regulamento completo lá pelo site pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor, é Pirelli. É isso aí, estádio 97, também no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. E tem mensagens através do nosso WhatsApp, vamos ouvi-las. O número é o 94-353-0150. Boa tarde aí, galera do estádio 97, é o Carlos aqui de São Paulo. Eu vi hoje nos noticiários um reforço de peso o Corinthians em 2017. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Um abraço aí, uma boa noite. Bom, como se trata de Corinthians, quem comenta é o Mano. Então, cara, os nomes mais expressivos que a mídia divulgou até agora a respeito de possíveis reforços para o Corinthians ano que vem são Marcelo Moreno, aquele que já jogou pelo Cruzeiro, aí fez sucesso no Cruzeiro, jogou no Grêmio também. E o Jadson, Sombra. Inclusive o Jadson, que está no futebol chinês, faz o grande empecilho para que esses jogadores possam voltar ao Brasil é o alto salário que eles recebem lá. Se eles estiverem aptos a jogar no Corinthians aí, talvez pela metade do que eles ganham lá, porque acho que convertendo, né, convertendo aí para reais, gira em torno de cifras maiores que 1 milhão. Um acho que ganha 1.200 e o outro está ganhando acho que em torno de 1. Se os dois aceitarem vir pela metade, é possivelmente capaz de dar negócio. Porque o ano que vem a diretoria do Corinthians, ela viu sim que precisa trazer jogadores e falam em dois nomes. Eu acrescentaria até um terceiro aí. Mas quem é que não abre mão de uns quentinhos por mês, não é verdade? Não, mas o Jadson, pela passagem que ele teve ano passado, ele merece, cara. É um jogador que justifica esse investimento. Ô, São Paulo, o Marcelo... Oi, diga só. Não, fala, mano. Não. O Marcelo Moreno é um cara que, pela bola que ele já jogou no Cruzeiro, eu acho que é aquele camisa 9 também que encaixaria como uma luva no Corinthians. Mas se tiver que investir um caminhão de dinheiro, tá certo? Uma grana alta entre Marcelo Moreno e Diego Tardelli, eu prefiro o Tardelli. Ó, mas parece, eu gostaria, desculpa, só, fala. Parece que o que vem mesmo aí, o nome de peso, que eu tava vendo a notícia à tarde, que o Corinthians está prometendo... É o Luíde do CRB. Já acertou. Não, mas isso aí não é peso. Não, mas, ó, parece que esse é o nome de peso mesmo. Peso morto. Olha só. Eu também gosto. Eu também gostaria de contar sobre isso. Coitado do Luíde, né, velho? Tem jogador que às vezes eu falo, você fala assim pra mim: pô, Benjamin, você tá comprando, você tá querendo jogador de 3, 4 anos atrás? Você não tem visto o cara jogar? Como é que você tá quer? Tá chamando o Mano de incoerente, é isso? Aí. Não, ele, você fala isso pra mim direto. Sim. Mas tá pedindo jogador que você não vai jogar? Sim. Quando foi a última vez que você viu o Marcelo Moreno jogar bem? Não, faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas quando eu falo, você fala... Mas sabe o que é isso, velho? Ele não era nem Moreno, né? Não, mas sabe o que é isso? Isso aqui é desespero, velho. É desespero. É desespero, porque eu olho hoje pra casa, sim, mas eu tô me pautando, Benja, num passado não tão distante, tentando criar uma ilusão de que o Marcelo Moreno possa vir e jogar a bola que o Ricardo Oliveira jogou futebol, no Santos. Mas futebol você não pode tratar assim, não, né? Mas é que tá, Sombra, eu prefiro acreditar numa incógnita do que numa certeza. Marcelo... A única certeza que eu tenho hoje é que o Gustavo não dá, velho. Marcelo Moreno... Isso é desespero, mano. Marcelo Moreno no Flamengo foi bem? Não. Marcelo Moreno, na volta dele do Cruzeiro, foi bem? Pelo Grêmio, não, no Cruzeiro ele foi. No Cruzeiro ele foi. Na volta, no não. Grêmio ele não foi bem. No Marcelo Flamengo também Moreno, não. A gente não vê há muito tempo. No Cruzeiro, então, mas eu prefiro isso. O Tardelli. Por exemplo, o Tardelli é um cara que eu não vejo também há muito tempo. Então, inclusive já está há 2, 3 meses sem jogar. Mas eu traria o Tardelli. Quando eu falo, você fala, pô, mas você tá querendo um cara que você viu há 3 anos atrás, 4? Não, mas você fala de Emerson Sheik e Carlos Alberto. O, não tem o jeito. Sheik, eu falei, mas, pra encerrar a carreira dele no Corinthians do Campeonato Paulista. É isso que eu falei de Sheik. Carlos Alberto, repito o que eu falei pra você quando ele saiu do Figueirense. Se eu sou o Roberto André, eu contrato ele fácil pra jogar no que vem. E ó, fácil. Eu traria, ao invés de Carlos Alberto, Diego Souza. Porque o Diego Souza, a torcida do Corinthians já idolatra o cara sem ele passar por lá, velho. Esse merece uma chance no então, Corinthians. Então, RG, Diego Souza, tá certo? Verdade. Ou Jadson. Os dois nomes me agradam. Mas você não quer que volte? É aquele negócio, é o desespero. Você não quer que volte? É incoerente, é o desespero. Então você exclui o Jadson. Entre Jadson e Diego Souza hoje, eu traria o Diego Souza. Ó, diretor do Corinthians, trago o Diego Souza. Eu falei que eu queria o Dentinho. Trago o Diego Tardelli. Ah, mas pô. Ah, mas tá de brincadeira. Não, mas o Dentinho eu não falei que é porque ele fez sucesso. É que o Dentinho é ruim. Ah, o Dentinho é ruim. Para, o Dentinho é ruim. O Dentinho do Corinthians jogou uma barbaridade. Você é louco, que barbaridade, velho. Jogou muito. Meu Deus do céu. Imagina o Edilson Capetinha ouvindo esse programa e falou: Dentinho jogou muito. Eu comparei o Edilson. Você acha que o Dentinho jogou uma barbaridade? O Edilson Capetinha jogou uma barbaridade. O Dentinho tá de brincadeira. O Dentinho no Corinthians jogou muita bola. E digo mais, amigo: um time que tem Romero. Lula. Mas um erro você tá usando outro. Como comparativo, mas ele é muito ruim. Mas um erro não justifica o outro. É engraçado, eu peço um jogador que não vem com três anos. Nossa, que fase do Benji, parece o Mota, meu. Tá louco. Não, mas o Diego Souza é a fase dos dois. O Diego Souza você gostaria? Você não tem visto Corinthians, você não tem visto. Aí a fase dos dois. Responda, filhão. O quê? Diego Souza você gostaria? Entre Diego Souza e algum ou... Não, Diego Souza, se tivesse esse nome, Diego Souza em pauta. Hoje não, se fossem uns dois, não, três anos atrás, sim. Ah, eu traria Diego Souza. Diego Souza e Carlos Alberto, hoje traria o Carlos Alberto de olhos fechados. Eu vi o Corinthians e Palmeiras. Eu vi o Corinthians e Palmeiras, aquele Gustavo, é ruim de doer. Não dá, mano. O Gustavo não sabe andar, mano. É ruim. A chuteira do Gustavo é uma botinha ortopé, velho. É ruim de doer. Tô falando pra você, velho. É verdade que ele tatuou a camisa do Corinthians no braço? Ele tatuou ele mesmo. A estreia dele, né? A camisa dele. Inclusive a data. Mas aí que tá, Benja. A diretoria do Corinthians precisa trazer mais um zagueiro também. O Corinthians ele precisa de três jogadores tops, cara. O Corinthians precisa de um zagueiro, um meia e um centroavante, cara. O Corinthians ele precisa de três jogadores aí que venham pra resolver. Vocês podiam buscar o David Braz, pô. Vocês gostam do tô falando jogador top. Vamos lá, vamos rodar mais aqui notícias. Mais mensagens através do. O Silva não aceitou. Davi Luiz quer jogar. WhatsApp, olha aí. WhatsApp. E aí, galera do Estádio 97. Mandar um abração pra todo mundo aí. Falar que o programa é nota 10, vocês são pagáveis. E RG, queria saber de vocês se o nosso peixe tá com cara de 2015. Tô sentindo que tá perdendo fôlego, não sei não, hein. Você acha que ainda dá pra levar alguma coisa esse ano? Um abraço. Ó, velhinho, dá pra levar sim essa Copa do Brasil, esse Campeonato Brasileiro se classificando no G4, desde que não percamos mais o Ricardo Oliveira, velho. Se perder o Ricardo Oliveira, aí a gente corre o risco de chorar. O Rodrigão é tão ruim quanto o Gustavo? Eu vou contar pra você a façanha do Rodrigão, esse final de semana. É. O Rodrigão é o seguinte, aí o Santos tá lá, aquele jogo difícil, aquela coisa toda. Papapá. Santos e quem, velho? Pela Copa do Brasil, Santos e Inter. E Internacional. Aí, jogo na Vila. Aí o Rodrigão recebe uma bola. Santa Cara. Pá, pá, pá, pá, pá. Rodrigão recebe uma bola dentro da área. Aí ele tá de frente pro Aquelas gol. Que o Silvério, quando vai, falava: me chuta. Exatamente. Ah. Aí o Rodrigão. Pau! A bola foi pra lateral. É. Primeira. Ah. Aí a segunda, o Santos. Rodrigão de frente pro gol. O cara meteu a bola, Rodrigão. Pá! Ele já tá envoltado. Bola lateral. Ah. Aí eu falei, caraca, velho. Aí. Se ele mirar a lateral na hora do chute. Ele pode fazer o gol. Foi isso que aconteceu. Outra, terceira bola. Aí. Pá, pá, pá. Ah, é? Aí o Rodrigão tá de. Eu não sabia. Aí o Rodrigão tá de frente pra lateral. É. Aí o Zeca chegou e mandou. Olha lá. Rodrigão de primeira, velho. No ângulo. No ângulo. Ele me deu no ângulo. Tá passando agora nas imagens, sombra da tatuagem, olha lá. Não, pera aí, olha. Olha lá a tatuagem ali, coisa. Não é possível, velho. Parece que ele tá tirando calção, né, velho? Eu acho que muito do que um jogador pode, às vezes, atuar, vem muito Jesus. Também do QI. É. E aí eu vejo que realmente falta. Aí falta. Não é possível, velho. É brincadeira. Eles falam que são tão profissionais, né? Não, Domênico. Olha. A questão não é se é profissional ou não. É. O Messi tá lá no Barcelona, ele pode chegar, tatuar Barcelona na perna inteira, na testa. Mas se o Real quiser contratar ele um dia. Aconteceu isso com o Ronaldo Fenômeno. Desculpa, mas vão contratar o Messi do Barcelona. O Messi não precisa do Real na vida dele. Ah, não precisa. E qual... Sombra, qual a chance de um outro grande clube querer contratar o Gustavo? E ele sabe disso, por isso que ele fez a tatuagem. Zero. Agora, o Gustavo, o cara que tá querendo aparecer pro futebol. Então, cara. O cara vai lá e tatua ele com a camisa do Corinthians, é a estreia dele. Não, mas cara. O menino é esforçado aí, sabe por quê, Sombra? Mas tatuagem hoje em dia também, se o cara quiser depois arrancar, ele arranca. Não, tem... mas não é lógico que é, gente. Imagina, o cara faz o processo com laser aí, 4, 5 sessões. Mas ele tem que fazer tatuagem. Um código de barra brava em cima. Não, imagina. Ele pode, de repente, se ele for jogar no Botafogo, ele pode pintar as listras pretas. E aí, ou fazer uma galinha. Mas, por exemplo, com relação galinha. Aí, com relação ao Gustavo, é até engraçado, Sombra. Se não fosse trágico, seria até engraçado. Mas ele pediu aí pra treinar. Como se fosse em regime de internato, velho. Acho que ele deve estar treinando aí no mínimo umas 8 horas por dia. Extra, né, porque mano? Porque ele acha que ele tá abaixo fisicamente dos demais jogadores do Corinthians. Então ele pediu pra ter talvez uma sobrecarga de treinamentos pra que ele possa se igualar. Acho que usar a boa vontade do cara. Isso é digno. Isso é legal, é legal. O problema não é o Gustavo. O problema é quem trouxe o Gustavo. Sim. O Gustavo tá na dele, coitado. O Gustavo, tadinho, não tem culpa nenhuma. Agora, quem foi que descobriu o Gustavo? Quem aceitou, né? Eu posso até estar sendo injusto, porque eu também não vi tantos jogos dele assim. É o marketing da informação. Os jogos que eu vi, juro, contra o Palmeiras, foi uma coisa assim, era constrangedor de ver, porque a bola vinha, ele matava de canela, de coxa, de joelho. Agora, posso falar um quem negócio, trouxe, velho? Não adianta só questionar o cara. Não, lógico. Só questionar quem trouxe. Inclusive, Sombra, eu volto a falar aqui. Porque o Gustavo não tinha marketing nenhum. Aí não, é que ele tá. Era todo é o artilheiro da Série B. Cansei série de ver. Porcaria, né? O Benja, cansei. O São Paulo, uma draga danada, né? Meu Deus do céu. Cansei de ver fórum aqui de torcedor, São Paulino, por exemplo. Tem que trazer o Gustavo, o cara é bom. Ele Gustavo, é isso que o Corinthians trouxe? É. Mas aí o torcedor vai no oba-oba, mas na boa, Sombra, não dá pra justificar, mano. Mano, torcedor vai no oba-oba. E quantos não estão dirigindo clubes de futebol que não tem mais miolo do que o próprio torcedor que pede o Gustavo? Sim. Mas, ô Sombra, igualzinho. O que são os conselheiros de time de futebol, senão torcedores que foram eleitos? Não, mas na boa, O dirigente, o cara que vai contratar, o diretor de futebol, o diretor de futebol que tá fazendo a contratação de jogadores, ele não pode ir no oba-oba de conselheiro ou não pode ir no oba-oba de torcedor. A minha análise, quando eu falei a respeito do Corinthians aqui... Só um minuto, gente. Quando eu falei aqui a respeito dos reforços do Corinthians... eu dizia, o Corinthians ele precisa de um camisa 9, o Corinthians ele precisa substituir os jogadores que saíram, principalmente os caras que foram para a China, lá o Gil, o Jadson, o Renato Augusto. O Corinthians ele precisava sim, não foi dada. Tudo bem, contratou Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, mas está muito abaixo do que aqueles jogadores que saíram. Isso refletiu-se, Sombra, dentro do gramado, cara, ali na prática. Porque o Corinthians ele passou de um estágio que tinha de protagonista no futebol brasileiro para um estágio de coadjuvante. O Corinthians coadjuvante desse jeito, tá na cara que mais cedo ou mais tarde começa a capengar em determinados campeonatos, e isso também vai ser refletido na arquibancada. Volto a falar aqui, é extremamente prejudicial, eu concordo com o presidente, com o Roberto de Andrade, com austeridade financeira. Ele tá pregando aqui, não, o Corinthians tem que ter os pés no chão, o Corinthians precisa reduzir a dívida, etc e tal. Precisa, concordo plenamente. Mas se o prazo de pagamento dessa dívida, vamos supor aqui, um período de 20 anos, você não precisa encurtar essa dívida para 5 anos para que ela possa ser totalmente paga. Você pode continuar trabalhando com esse período aí de 20 anos e tentar não aumentar demais os seus gastos para não aumentar essa dívida. Mas em paralelo a isso, Sombra, em paralelo em ter uma vida financeira saudável, precisa ter um time forte, competitivo sim, porque é isso que leva o torcedor para o estádio. A torcida do Corinthians aí nos últimos jogos já não tem dado a mesma média de público que deu aí, principalmente no primeiro turno, quando o time do Corinthians estava liderando o campeonato em determinado momento. Então, o torcedor, ele precisa ter uma contrapartida. Ele precisa ter uma contrapartida porque o torcedor também não é trouxa, velho. O torcedor, ele não vai prestigiar um time, apesar do Corinthians aí mesmo, quando não dá uma média excelente, que a média excelente que eu me refiro aqui é 35, 40 mil por jogo, o Corinthians, ele dá 20, 22, 25, o que já é uma baita média de público. Só que, o grande problema é que a Arena Corinthians, Sombra, ela torna-se deficitária a partir do momento que você não tem capacidade total de público em todos os jogos. E o Corinthians, quando tiver que começar a pagar novamente aqueles boletos, ele vai ter que começar a tirar do dinheiro do caixa do clube para bancar o financiamento do estádio. E aí, como é que vai ficar essa situação? Então, por isso que eu falo, você não pode abdicar totalmente aí do time dentro de campo e não pode abdicar totalmente aí da vida financeira saudável. Você precisa arrumar um ponto de equilíbrio para que você tenha os dois em harmonia. Porque se pender para um lado, se pender para o outro, a chance de dar uma desgraça é grande. Vamos lá, mais mensagens. Vai, Corinthians! Aí, Domênico, eu quero ver o seu sorrisinho amarelo quando o Flamengo for campeão, hein? Aí eu vou rir muito, hein? KKKK. É. Você vê o que tem realmente. É o anti. Né? Aí é que tá. Eles falam que não tem anti, mas olha o cidadãozinho. Vai, Corinthians, quero ver chegando no Flamengo campeão. Ah, velho. Eu nem tô vendo o Campeonato Brasileiro. Olha, amanhã. Para. Como é que tá aí? O senhor é um antizinho. O senhor também é um antizinho. Vocês ainda são líder? Ô, Domênico. Eu gosto assim, entendeu? Quando a gente tá incomodando bastante. Lógico, lógico. Olha, amanhã eu tô vendo que vai ter um clássico em paralelo, né? Amanhã, palmeirenses e corintianos. Tu que é palmeirense com a camisa do São Paulo e corintiano com a camisa do Flamengo. Imagina. Que coisa. Corintiano, Flamengo, não usou. Amanhã, olha só, hein. Ô, mas... Sombra, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui pro Bruno Lima. É motorista aí do Uber aí, tá ouvindo a gente aí. Um amigo meu, Rubinho, pegou o táxi do cara aí. E o cara tá ouvindo táxi nós aí. Táxi Uber. É. Minuto, por quê? Um abraço pra ele aí. Valeu, Bruno. Você sabe qual que é a capital do Uber no mundo? Não. Uberlândia. Só um minuto, eu não tô entendendo esse negócio de que vai ter duas torcidas aí no jogo de São Paulo. Por quê? Palmeirenses torcendo. Por quê? Por que torcendo? Sim, porque hoje só depende dele. Porque eu encontrei hoje palmeirenses no corredor. Peraí, me ajuda aqui. O Palmeiras só depende dele. Se o Flamengo ganhar o jogo dele e o Palmeiras ganhar... Se o Palmeiras ganhar o jogo dele e o Flamengo ganhar o jogo dele, quem que fica ali? Domênico, isso... Quem? Eu entendo, mas... Palmeiras. Domênico. Então lá não depende de ninguém. Domênico, no seu ponto de vista, matematicamente você tem razão. Se o Flamengo tivesse um ponto na frente, nós torceríamos. Mas você não pode. Torceríamos sim. Só que o campeonato não termina amanhã. Exatamente. Só que o campeonato não termina nesse fim de semana. Então, vários palmeirenses, desde os porteiros do prédio até os que trabalham aqui dentro da rádio, com certeza, que estão nos seus grupinhos de WhatsApp porco aí, falando assim... Ó, Sombra, amanhã, pelo amor de Deus, hein? É São Paulo, tem que ganhar. É nóis. É nóis. Não é porque eu vim aqui e falei que eu acho que o São Paulo vai ganhar, que eu tô torcendo, minha amiga. Mas eu não disse que você, eu tô dizendo que tem palmeirenses amanhã, vão estar de tricolor. Nós não dependemos de vocês, não. Amanhã o beijo é Flamengo, por exemplo. Amanhã. Não tem a menor dúvida. Amanhã o Mano é Flamengo também. Amanhã o Beijo consegue se liberar, né? Não consegue sair de dentro dele. O Mano é. Eu não sou. O Mota falou ontem, você não tava aqui fora do ar, que ele era Flamengo, que ele não queria que o São Paulo ganhasse. Fora do ar, para de falar besteira. Para de falar besteira. Porque São Paulo. Para de falar merda. Pra entregar o ouro. Não, ele não falou. Para de falar. Eu vou começar. Meu, você passa do limite, velho. Velho. Agora ele vai sair, quer ver? Porque ele vai ter os bichinhos dele. Você não entra. Enche o saco. Eu vou gravar as coisas que ele falou. Quer brincar, brinca, mas não brinca com coisas que idiota. E nem quando ontem ele falou que não pediu cargo no São Paulo. E o pessoal pediu a gravação e de tava novo lá. Essa porcaria, velho. E a hashtag, Leco me dá um cargo. Eu juro por Deus, Benjamin, você enche o saco. Você passa o seu limite. Amanhã eu sou ponte preta. Segue o jogo, sem falatório. Mais mensagem. Aline. Vai lá de coração. Vamos, São Paulo, vamos ajudar o Verdão. Ah, o que eu tô falando? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Ajuda nós amanhã, hein? Cara, tudo pedindo ajuda. Vamos pra baixo. Um abraço, Giba Mazeto, abraço pra vocês. Não falou pra quem ele torce. Giba Mazeto! Ele não falou pra quem ele torce. Ah, Domênico. Eu digo assim, Domênico. Mazeto ainda. Ele falou pra quem ele torce? Ele pode torcer pra qualquer time. Tem nego aí que você diz que é culpado de tudo, mas até agora não acharam lá as provas, lá tudo, né? Eu vou torcer pra Ponte Preta. Contra quem? Atlético Mineiro. Tá vendo aí? Cada um torce pra quem quer, ué. Desde pequenininho, sou Ponte Preta. Eu estou torcendo pro Palmeiras ganhar do Santa Cruz, ponto, acabou. Mais uma mensagem através do nosso WhatsApp. E aí, Dudu? Você falou que nunca viu uma festa igual na frente de estádio. Eu te convido a assistir a festa que a torcida do Guarani preparou para os jogadores saindo para ir para o jogo da Arapiraca. E o que é que a gente vai fazer com certeza no segundo jogo da final da Série C? Vamos, Vigrão, vamos subir para segunda divisão de novo. Velho, é nóis, galera. Eu gosto do Guarani. Olha, cara, eu gosto do Guarani, acho legal. Mas ô velho, não dá, não começa. Ô velho, fica mal pra você aqui, velho. Mas o ouvinte do estádio é espirituoso demais. Fica mal pro cara falar um troço desse aqui. Imagina, você não vê que o cara tá fazendo uma brincadeira, velho? Tá nada, velho. Não tá não. O cara que é Guarani, pô. Quer que ele fale o quê? Esse é o Estádio 97. Meu Deus. Olha, e eu tenho um recado muito especial para você ouvinte do Estádio 97. Olha, o estranho do Ninho tá aqui, a estranha também, o casal que teve no resort do Estádio 97. E nós do Estádio 97, a Energia 97, nós decidimos organizar um evento que fosse mais acessível a mais pessoas. Um evento de um dia que nós vamos realizar do Estádio 97, que é o Clube do Estádio 97. Você já sabia dessa, estranha? Ela tava sabendo melhor. Tá sabendo dessa, estranha? Tô sim. O que, que vai ser o Clube do Estádio 97? No dia 19 de novembro, um sábado. Sabe aquele sábado que você fala assim, pô, não tenho nada pra fazer. Preciso achar alguma coisa pra fazer. Minha mulher vai no cabeleireiro. Preciso dar uma escapada, né? Ou seja, no dia 19 de novembro vai rolar o Clube do Estádio 97. Presta atenção no que eu tô falando. Vai ser um sábado inteiro, com a presença da turma do Estádio 97, tá? Onde você vai jogar um campeonato de futebol de campo, vai ter futebol no videogame, a gente vai ter um esquema de churrasco, cara, pra galera que for. Assim, 5 horas direta de churrasco e de bebida liberado pra galera. Sabe o que é? O clube do o churrasco dos amigos, cara. Esse é o espírito do... sabadão com os amigos. É o sábado com os amigos, tomando sua cerveja. Futebol. Comendo churrasco e jogando futebol com o pessoal do Estádio 97. Dodô vai pôr o som? Mas seria legal o Dodô fazer um sonzinho lá. Vai pôr o som lá, Dodô? Vambora, opa. Vambora. Vambora, vamos aí. Mas na discoteca tava demais. Então, vambora. O Domênico emite nota ou sem nota? Não, vambora. O Domênico faz qualquer negócio. Você junta 10 tampinhas de refrigerante e ele vai. O negócio é assim, Domingo. Para os amigos é. Para os amigos é que eu sei. Então, olha, o Clube do Estádio 97 vai acontecer no dia 19 de novembro, tá certo? Daqui mais ou menos um mês e meio. Vai ser bacana demais. Vai ser próximo aqui de São Paulo, junto aqui à rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos. Tá? Vai em Guarulhos, você saiu aqui, pegou logo no comecinho do Ayrton Senna, já faz ali um retorno, cai para dentro de Guarulhos. Num clube bacana demais. 2 campos oficiais. Vou falar, eu tive lá. Vou te falar. Campo oficial. Meu, o gramado não fica devendo pra gramado nenhum do torneio do campeão da Série A. É legal demais, tá? E você, se você quiser levar as crianças, até 12 anos, não pagam. Não melhor pagam. Melhor que isso, hein? É. Boa, então, se você quiser adquirir ainda em 3 vezes o ingresso para ir no Clube do Estádio 97, que vai acontecer dia 19 de novembro, você tem que ligar agora. Liga agora. Vamos explodir o telefone lá da Lotus Travel, tá bom? O telefone é o 2896-4665. 2896-4665. Criançada até 12 anos não paga. Pô, mas meu filho vai comer, não sei o que lá. Ele tem 12 anos, até 12. Não paga. Bebe e não paga. Come e não paga. Vamos colocar uma série de atividades para a criançada. Já os adultos, além de poder jogar futebol, vamos meter lá um videogame para o pessoal jogar também. E churrasco, cara, assim, Dodô, na boa, o velho vai pirar. É mesmo, é? Opa, olha. Tô me guardando desde hoje. Carne bovina, porco, frango, caramba. Saladas, é, do meio-dia às 5, sem parar. Que isso. Porra, velho, aí... Sombra. Aí, pô, comer bem, quero, tá louco, quero pegar o mano no videogame. Ai, ai, ai. No resort ele correu. Correu. Aonde? Eu só jogo. Peraí, tem uma triagem. De mim. Opa, aqui tem um negócio seguinte: pra jogar comigo tem que ter uma triagem. Eu não vou ficar dando moral pra mais. E nós vamos lá fazer. Senhor correu. E nós vamos fazer um Estádio 97 lá. Nós vamos fazer um Estádio 97 lá com o pessoal do estádio. Vamos fazer. Então, olha, é um grande. O clube do Estádio 97 é um sábado de lazer pro ouvinte do estádio, para você levar sua família, para você levar os seus filhos, para você jogar bola, para você jogar videogame, para você comer churrasco o tempo, puta, do meio... do meio-dia às 5 da tarde. Nossa, pra você tomar a sua cerveja, pra você tomar o seu refrigerante, o seu suco. Ficar 15 dias sem comer antes. Conversar com a gente, bater papo, jogar bola, vai ter torneio. É. Vai ser legal demais. Sabe aquele fim de semana que você fala, ah, eu vou lá porque vai ter um churrasco com futebol? É legal, velho. Essa é a ideia do clube do estádio. É churrasco e futebol com os amigos. Tá bom? E nada mais combina, né? Churrasco com futebol. E você pode parcelar esse ingresso pra você em 3 vezes, tá? Então ligue agora, 2896-4665. Ligue agora, 2896-4665. E eu vou falar uma coisa pra você, é mais barato. E bebida, hein? É mais barato, Sobrado, do que você pegar sua mulher e seus filhos e comer num restaurante. É mais barato, você vai ver. Tem restaurante é mais caro. Você vai ficar lá 5 horas comendo, bebendo, jogando bola, jogando videogame. Vai estar com a turma do estádio, vão fazer uma apresentação do Estádio 97 lá. Pô, meu. Pô, sensacional. Produção. E juro pra vocês que é uma coisa que a gente pensa há muito tempo. Que o pessoal, eu quero ir no resort, mas o resort tem um preço um pouco maior. Então a gente bolou um evento com um preço mais acessível para que as pessoas possam ter o mesmo convívio com a galera do estádio, jogar bola, comer, ter um sábado diferente, um sábado bacana. Sábado bacana, e você tem, aí você fica com a opção de curtir, ou curte o resort, ou curte a churrascada. E produção, como eu não jogo bola, vamos providenciar a mesa do RG, a sombra... Ah, vamos. Aí a gente vai ficar batendo um papo, tomando uma gelada. Entendi. Tá certo? Então entendi. Entendeu, doutor? Entendi. Vamos só jogando conversa fora. Aí é legal. Fiquei sabendo que vai ser tão legal que o Mano vai abrir mão de ir pra Riviera. Vamos sim. E cancelou um casamento. Fez o Mano noivo, cancelou fez dois casamentos, porque ele tinha um casamento de manhã. Fez o noivo mudar a porra amanhã da data do casamento. Amanhã eu tenho casamento, amanhã vou pra um casamento de novo. Você tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira. Juro? Não, juro, cara. Se tem alguém que eu não tenho inveja na vida, é de você. Eu também. Juro, cara. Passado, não tem inveja nenhuma do amigo Mano. Amigo seu ou da Thaís? Thaís. Mais um, velho. Quantas amigas a Thaís tem que vai casar? Sou, mano, como é que eu acho que ela nem conhece a pessoa, mas ela achou um casamento que é pra me dar uma indireta. Olha, eu acho que esses amigos da Thaís acham a pessoa no busca-pé, viu, velho, Domênico? Pode ser, velho. Pode ser. Porque, eu tô fazendo bastante casamento, mas eu não vi em nenhum, assim, não vi o Mano ainda, viu, rapaz? Acho que eu vou cruzar com o Mano. Ah, vai acabar cruzando, velho. Vou cruzar com o Mano e com a Thaisinha. Ah, o Mano cruzando com o Domênico. Não, um casamento, né? Ah, tá. Mano, você cobra presença, mano? Presença VIP. É. Tô, valor casamento? Tá maior não, que de ex-BBB, não. Meu. De amigo, não. Não, de amigo, não. Mas se quiser contratar, você Mas vai, não é teu amigo, né? É conhecido só. É, sim. Você tem que dar presente nesse casamento, mano? Depende, tem o pacote standard que eu só vou. Aí tem o pacote full que eu levo presente. Olha, na boa, cara. Olha, a Thaisinha também cobra, mano. Isso é o tipo de treta que quem tem que pagar o presente é ela. Boa. Mota, e o categoria bronze ele fica na porta esperando a Thaisinha. Não, velho. O pior, velho, não é os que eu vou aí, é os que eu tenho que ir de novo, porque eu já fui em um que o cara separou, velho. Sou, mano, mas peraí, mano. Como é que são lá as festas, mano? Os DJs, como é que é o negócio? Tá feia a coisa, não? Pra falar a verdade, a maior parte, eu assim, nem presta atenção, quando não é você que tá na picape, eu não fico reparando, né? Obrigado, mano. Então, aí quando os caras levam uma bandinha, qualquer coisa, assim, eu até curto lá, fico lá com o pessoal, trocando ideia, desenrolando ali um pouquinho. Bom, mas, ô, Dodô, vamos falar do busca-pé, Dodô? Casamento vamos. Bom é com o Domênico, hein, velho? Muito obrigado, Manu. Olha... Bandinho. Vamos falar do busca-pé. Olha, gente, alguém aí tá com alguma dúvida aí no presente do Dia das Crianças? Tá chegando, minha gente. Opa, tá chegando. Dia das Crianças agora, dia 12? Dia 12. Chegando. Alguém tem alguma dúvida aí tá de presente? Tá tudo chegando, boy. Eu tenho. Tem dúvida? Eu tenho dúvida. Então faz o Uni do Nitê, rapaz. Como assim? Mas é o Uni do Nitê do Busca-Pé, RG. Ah, é? Você acessa o buscapé.com.br, responde um quiz divertido e ele te dá sugestões de presentes para cada perfil de criança, cara. Tudo pelo menor preço. Olha que legal. E você ainda pode baixar grátis um cartão personalizado. É isso mesmo, um cartão especial com o nome da criança. Você vai imprimir e vai enviar junto com o presente. Olha que ideia legal. Aí é legal. Viu só como no Busca-Pé o Dia das Crianças fica mais especial? Acesse agora buscapé.com.br. E acerte em cheio no presente, hein? Aproveite! No Dia das Crianças, dá um busca no Busca-Pé! Dá um busca-pé! Boa, dá um busca, busca, busca, busca pé. E falando em dia... Como é legal ganhar presente. Parabéns, aqui. Parabéns. Parabéns. Para secretárias. Hoje é dia, hoje é o dia da secretária, é verdade. Muito bem, parabéns à secretária. Não temos nenhuma na rádio, mas parabéns a ela. Parabéns a ela, mas temos secretárias ouvintes do Estado. Temos, muitas. Já foi secretária ou bióloga? Não, nunca não? Fui secretária. Muito bem, daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre a sua carreira. Mas antes o Benjamin vai falar da BV Financeira. Amigão, não, deixe para depois o que você está querendo fazer. Fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3337888, 3337888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira. Esse é o Estádio 97. Também no oferecimento de Mastercard. E aí, já está participando da promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017? Corre lá! A autorização da CAE 04/0341/2016. KFC, 100% peito de frango de verdade, é no KFC. Peça o seu Super Bites e aproveite. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mota, notícia do porco, Mota! Ah, Mota, notícia do porco! Não tem muita coisa pra falar, Domingo. Como não tem muita coisa pra falar? A nossa bióloga tá aqui, a estranha no ninho, quer saber aqui, a porquinha. A Bruna Zagallo. Não tem muito o que falar, juro por Deus. Então, Zagato. A notícia. Zagato. Como não, o Dudu é desfalque. Você conhece o Domênico Zagato? Roger Guedes tá com dor na rótula. Quem? A notícia é que o Mina não vai jogar esse jogo. Ele foi escalado. Escalado lá. Tirem do Cartola. É tirinho do Cartola, hein? Foi convocado. É, ainda dá tempo aí. Dá tempo. Tirinho do Cartola, o Mina foi convocado lá na seleção da Colômbia, então desfalca o Palmeiras. O Dudu parece que tem um amarelo, não joga, né? Também. O Dudu não vai jogar. Desfalque. Não joga. Também tem dois desfalques aí, tá certo? E o Roger Guedes não se sabe também, porque ele tá com a dor na perna. Tem tempo ainda. Olha, o auxiliar do Cuca falou que ele não vai pra China, viu, Domênico? Quem não vai pra China? O Cuca. Falou sim, isso aí falou. É papo e tal. E... Ah, mas o auxiliar é o Cuca? Ah, mas é aliás, o cara que tá ali com ele no dia a dia, né, mano? Ele deu uma declaração, deixa eu pegar a declaração dele aqui pra vocês verem o que ele falou. Ele palavras do Cuca são assim, ó. Eu falo de campeonatos, situações que ocorrem, como o jogo contra o Santa Cruz. Detalhe o que vai ser, dificuldades, os pontos fortes, o resto é fofoca. Se eu for entrar nisso, é Nelson Rubens, Leão Lobo, não é futebol pra mim. Futebol é o que acontece. Falam que o Cuca assinou pré-contrato com a China. Eu sempre tentei ser o mais correto, não só no futebol, mas como pai também. Queria tanto vir trabalhar aqui, que você acha que eu ia fazer uma sacanagem com o Paulo, com o Alexandre, para prejudicar o trabalho? O Palmeiras é um time jovem. Até os titulares são jovens. Eles precisam de pessoas que tenham mais experiência. Hoje mesmo, na conversa que tivemos no vestiário, estávamos falando quantos de nós já tínhamos sido campeões brasileiros. Eu não dei declaração nenhuma. É uma coisa que pode ocorrer no futuro, daqui a 1, 2 ou 3 anos. Eu não sei o que vai acontecer. Bom, então, vamos refrescar a memória do Cuca. O Cuca, quando ele deu uma entrevista para a Rádio Globo do Rio de Janeiro, ele próprio criou essa situação contra ele. É, o próprio Cuca, né? Ele disse lá naquela oportunidade, Domenico, ele falou, o ano que vem o objetivo é voltar assim para a China. E não foi um negócio que depois ele até reuniu alguns repórteres ali, jornalistas que estavam dentro do CT do Palmeiras, que ele viu que pegou muito mal essa situação, e ele foi lá conversar com o pessoal dizendo, não, é porque eu não estava entendendo direito, a ligação estava picotando, mas a declaração que ele deu é muito nítida. Ele falou sim naquela oportunidade que o objetivo do ano que vem era sim voltar para a China. Sim. Eu não sei se ele usou para talvez aí meio que pressionar a diretoria do Palmeiras para renovar o contrato dele, porque ele sabia que a torcida do Palmeiras ia comprar meio que uma briga, dizendo, pô, que absurdo, vai deixar o Cuca embora, Paulo Nobre, vai lá e renova o contrato com o Cuca, etc e tal. tal. Mas muito... não sei se ele quis usar esse fato a favor dele e declarou isso aí de maneira infeliz, Motinha, mas que ele saiu, próprio, né? Criou a situação... É. Foi ele, velho. Não adianta querer imputar os outros. Tudo bem, agora voltaram a falar. Não, então, agora voltaram a falar novamente. Tudo bem. Mas o Cuca, ele mesmo criou essa situação. E não adianta ele querer que... Ah, mas é, Nelson Rubens, Léo Lobo. O principal estopim disso tudo foi o Cuca. E o Cuca, de vez em quando, ele peca por isso, viu, Domênico? Ô, mano. Sim. O Dodô. Oi. O prazo aí pro Palmeiras ter um candidato aí... É, um outro candidato. Não tem, né? Não tem, vai ser candidato único para presidente no Palmeiras, viu? É, o por enquanto é candidato único. Não, a oposição acho já que já desistiu, se manifestou, já sendo manifestou. Que... Mas não tem prazo para... Não, mas não eles disseram que não terá candidato e que o Maurício Gagliotti, que é o próximo presidente do Palmeiras, agrada eles também. Ah, orientava, então, tá, a oposição orientou os seus conselheiros a votarem. Beleza, é que era uma... Ótima escolha, né? O vice-presidente. Que viu só a estranha, como é que estão as coisas no Verdão, hein? Que coisa, hein? Eita! Esse cara, eu não conheço ele pessoalmente. Águas calmas no Verdão. Ô, Domênico, eu não conheço esse Maurício Gagliotti pessoalmente, mas é um cara que agrada muita gente nos bastidores, viu? É um cara muito mais flexível do que o Paulo Nobre, é um cara menos intransigente. É um cara que agrada muita gente, esse cara aí, esse Maurício Gagliotti. Eu não conheço pessoalmente, mano, eu não conheço. Viu? Muita gente da das políticas do clube aí, o pessoal dos bastidores. O pessoal diz boas coisas a respeito desse cara. Tem o Viu Metal? Ô, Mota. Candidato único. Você é bom. Dependendo de quem for. Os melhores momentos da vida do São Paulo foram com candidatos únicos. Você me pergunta se é bom? São Paulo hoje deve ter uns 37 candidatos. O ruim é quando você tem muito. Não muito, mas eu falo, eu acho que todo clube tem que ter uma oposição. Mas quando você tem muito candidato... Não é porque você, às vezes, tá, tem um presidente por aclamação, que você não tenha as pessoas que estão de olho. Eu vejo muitas vezes que mesmo que você tenha uma oposição e a oposição ela se cala e vai por aclamação, às vezes como um fato bom, porque muito do que atrapalha um clube, às vezes, é justamente a briga. É o que acontece hoje em São Paulo. É a conturbação, é o que acontece no São Paulo. É que o São Paulo é um monte de gente ruim dos dois lados hoje, né? Mas tudo bem. Todo mundo querendo levar algum. Cada um quer chegar lá. Dá um desgosto, cara. Não pensa nisso. Procurando pensar nisso agora. Não dá pra não pensar. Estádio 97 da Energia 97. Oi, mano. Fala, mano. Posso fazer uma pergunta, cara? Lá vem. Mas você tá amordaçado? Não, mas então é uma pergunta um pouco polêmica. Se você tivesse o dom, certo? A pastilha da volta. A pastilha da volta. Você traria de volta quem? O Marcelo Portugal Gouveia ou o Juvenal? Marcelo Portugal Gouveia. Com certeza. Mas não tenha dúvida, essa é fácil. Vocês também? Para. Essa é fácil. Não, é que vocês estão se pautando aí. Essa é fácil. É que o Juvenal, mas é que vocês estão se pautando no vestígio que o Juvenal deixou, mas até o Juvenal mudar o estatuto do clube para ele se perpetuar no cargo, como fez do Alíbio Mustafa, ele foi um bom presidente também. É isso que eu ia falar. Embora o grande articulador político do Marcelo tivesse sido o Juvenal, eu gosto mais do perfil de Marcelo Portugal Gouveia. Mais do perfil de Marcelo Portugal Gouveia. Se fosse uma pessoa para eu deixar as minhas cachorras, deixaria com o Marcelo. Entendeu? Deixaria com o Marcelo. Você sabe que eu valorizo muito uma pessoa que cuida das minhas cachorras. Sim. Então. Verdade. É isso aí. Gente, é verdade. É verdade, velho. Essa história pra mim, assim, do cara, o cara é ruim, mas faz. Eu não vou nessas, viu? Mas não gosto, cara. Uhum. Não gosto. Eu acho que a pessoa não pode ser boa pela metade. Tem que ser boa por inteiro, cara. Acho que o Marcelo Portugal Gouveia foi o maior presidente de São Paulo? Ah, não. Isso eu não posso dizer jamais. São Paulo teve grandes presidentes. O São Paulo teve... Mas você pode ter sua opinião. Mas eu não posso dizer isso, mano, porque... Talvez ele tenha principalmente sido o São último Paulo bom. O São Paulo teve grandes presidentes, mesmo quando eu nem conhecia. O São Paulo não era nem nascido. Então eu não posso falar isso. O Laudo Natel foi um grande presidente de São Paulo. O próprio pai do Aidar, o Henri Aidar. E o Antônio Leme Nunes Galvão. Antônio Nunes Leme Galvão também foi outro grande presidente, cara. Eu acho que mais fácil colocar ele como o último bom presidente. Sim, também, claro. Último, com certeza. Sabe, Domênico? Então, assim, cada um com a sua importância. Agora, tem aqueles que não tiveram importância nenhuma no contexto. Igual. O Bastos Neto. Por exemplo, pra mim é que o Bastos Neto, pra mim, foi um zero esquerda. Eu entendo que o Paulo Amaral também não teve importância nenhuma dentro do contexto. Bastos Neto e Paulo Amaral, pra mim, não tiveram nada. Carlos Miguel Aydar, na sua segunda passagem... Foi... Hã? Antes... Nos anos 80, sim. Né? Mas não sei, as pessoas mudam, né? Muda. Você viu aí, né? Meu Deus. E é que nem jogador. Às vezes o cara faz uma boa passagem, na sequência, depois, já anos depois, já não faz a mesma, né? Ô, mano, vamos fazer a barba, mano. Vamos passar o desodorante, mano. Opa, isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Ó, você vai levantar o braço agora, você não vai estar com aquele cheiro de esfirra de carne, velho. Viu? Você vai levantar o braço agora, você não vai estar com aquele cheiro de coalhada seca. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho, cara. Você vai estar o mais cheiroso da tua classe agora na faculdade. Você vai ser o mais cheiroso da tua sala no trabalho. Você vai ser o mais cheiroso da academia. Porque Bozano Extreme vai oferecer isso pra você, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem for ligeiro, quem for esperto e ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é bom, hein? Esse é top. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também o oferecimento de Mastercard. E aí, já está participando da promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017? Corre lá. Autorização CAE 04-0341-2016. E o Juca tá aí pro programa, ô velho? Sim. Faz tempo que o nosso Juca, tô saudade. Juca. O que aconteceu com o Juca? É férias também. É isso, hein, Benjamin? Véi. Tá louco, velho. Nota pros meus WhatsApp hoje. Ô, véi. Aliás, se tem uma coisa que é mais hipócrita que eu já vi, é que a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, meu, onde chovem filminhos de mulheres e o moto nas mais variadas aí situações. Não, é o Vieira postando foto de mulher, uma coisa que não casa, né? Não casa. Aliás, bem observado. Você vê que ele tá forçando a barra, né? É, bem observado, nada a ver aqui onde ele mandou, velho. Né? Ô, velho. Liga aí, velho. Doutor, 0 a 10 pros meus WhatsApp hoje. 10. RG? 11. Bom, 10. Tá bom, tá bom. Você viu hoje, você chegou a ver os de hoje? Eu tava vendo agora. Nota 0 a 10? Hã? Ô, aquela, puta, Benjamin, aquela explodiu a nota. Cara. Aquela anterior tinha que ter sequência. Mano, 0 a 10. Aquela lá com roupa aqui. 10. Viu? O que é? Uma cientista? Uma bióloga? Ô, bióloga, tá aqui. Respeita. Respeita a mulher do cara. É que ela tá com o avental branco aqui. Olha. É médica. É médica? Desculpa, viu? Aí o jet lag. Vou mandar pra você. Manda aí. Carrão parado. Carrão parado. Na porta do estabelecimento. Ah, carrão é o bairro. Né? Carrão, ah, certo. Carrão parado na porta do estabelecimento. Ah, entendi. Aí os caras os caras do outro lado do bar só olhando, né? Ah. Isso umas 5 horas da tarde no domingo. Certo. Aí eu, de repente, o carrão foi embora. Carrão foi embora, os caras lá na porta do bar. Ele tem de carrão ou carlão? Carrão. Voltou o carrão. Voltou o carrão. Voltou o carrão, parou o carrão ali. Ah, entendi. E ficou ali, ficou. Domingo, 6 horas da tarde, 7, 8. Porra, velho. Aí, de repente, abre o vidro assim. Ah. Aí o coronelzão lá dentro grita pros caras na calçada. E hora que vai abrir aqui o forró do Gerson. Aí os caras do outro lado, né, olhando pra ele assim. Entendi. Ô, o que que o senhor quer saber? Eu perguntei que hora que vai abrir aqui o forró do Gerson aqui. Aí o caboclo falou pra ele: ô, senhor, desculpa, mas não tem forró aí não. Ah. Aí é forro de gesso. Ah, sensacional! cubo de gesso, sensacional. Não rir? Oh, essa piada eu acho aí que era do Vampeta, não era? Não, do Amaral, né? O Amaral Coveiro. Quem? O Amaral Coveiro. Eu acho que o Vampeta contou essa daí aqui. Virou piada, ué. Aqui, eles estavam jogando, eles iam jogar não sei onde o RG. É verdade. Eles estavam numa van. Mas é boa, viu? Aí eles passando lá, aí o Amaral, pô, aqui não sei o quê, era uma cidade pequena. Aí os caras, pô, acabou o jogo, né? Vamos sair, vamos curtir, vamos tomar uma. Mas onde a gente vai, mano? Amaral, pô, tem o forró do Gerson ali, mano. Aí os caras falaram, porra de forró do Gerson, a gente passou, não viu nada. Não, não, é assim, é o seu caminho, vamos lá, não sei o quê. Acabou o jogo, os caras, todo mundo louco pra pegar umas danadas na cidade lá, né? Falou, pô, a gente chegou lá, mano. Falei, pô, mas tá tudo apagado, é aqui, ó, forró do Gerson. Os caras foram ver lá, era forro e gesso. Forro e gesso. Ó, o Vampeta é uma figura, velho. Puta, imagina, velho. Concentrar com o Vampeta, cara. Ninguém dorme, né, mano? Ô, estranho, já deram uma... Já bateram na tua traseira, estranho? Não, nunca. Não bateram? Não, não. Mas fica... Ó, você sabe que às vezes acontece, né? Putz! É... Às vezes, meu amigo, é tapa na... Toma uns tapas na traseira da bióloga, não? Também não. Também não. Não sou afeito, não. Ah, então tá bom. Mas esse recado aí não é de duplo sentido, não. Eu vou falar uma coisa importante pra você que tá aí no seu carro. Porque tem muita gente que às vezes tá aí no carro e toma aquela pancada na traseira. A popular batida na traseira, né? É, amigo, se aquele que bateu na tua traseira não tiver HDI seguros, se não for que nem a Ivete Sangalo, que tem HDI, aí você tá ferrado. Sabe por quê? Quem tem HDI, rapaz, que nem a Ivete, se a Ivete que bate lá na tua traseira chapa teu carro lá, a Ivete vai pegar você, vai levar no seguro... Primeiro que ela tem o seguro da HDI. Segundo, vai te levar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E ó, a HDI já tem 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil, hein? Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Então escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97, trazendo agora o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É. É. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Dragon Ball Z. Alô! Ontem eu falei, o Mota teve um xilique que eu falei disso. Ué, quem fala? Dragon Ball Z, você não conhece, velho. Quem fala? Olha o cara, velho. Quem falava, né? Ó, oh, velho, o cara. É. Próximo. Esse é o maior mistério que já vi. Alô? Alô? Quem fala? Do meu tempo. É o Thiago. Thiago com TH ou sem o H? É sem. É Thiago. Thiago do quê? Nossa, de novo essa besteira do Benjamin, hein? Ah! Ah, nossa! Você gostou, Motinha? Chupa, trouxa! Ô, Mota, jantou com farofa. Ô, não, ô, beijinho, jantou, hein? Você também não tem... Ô, Mota, você também não tem limite, hein, velho? Thiago do quê? É... Thiago Sobral Barros. Sobral Barros. E quantos anos você tem? 30. Esse é perigoso, hein? 3.0, hein, Jean? Ô, velhinho, dá descarga direito, velho. Mas infelizmente não completou o trocadilho. Se não, o que acontece, Elias? Se não der direito, sobrar o barro, velho. É perigoso. Outro velho fanfarrão também. Você tá muito agressivo. Ô, Benjamin, vambora. O cara tá atacando a gente. Calma, calma. Eu tô ouvindo, eu tirei o fone, eu tô ouvindo um negócio aqui. Qual que é o bairro que você mora? Tô brincando. Tá brincando. Vamos ver se o beijo acerta aí. Vai, beija lá. É hora agora. Agora ele não quer te ouvir mais. Vai, pronto. Não, beijo. Ah, fala, vou falar. Tá ouvindo, tá se tá ignorando agora. Não, tá ouvindo, vou pode falar. Vai. Parque Pan-Americano. Parque Pan-Americano. Tinha aquela música, lembra? Pan-Americano. Pan-Americano. Nossa, tá rachando, tá estranho. É por causa do telefone, tá voltando o som dele, olha lá. E aí, Benjamin? Você não vai falar com ele? Eu tô nem ouvindo o cara. Você não vai falar com ele? Mas você tá menosprezando, ouvindo. Tô. Lógico. Você tá ignorando. Não, não, lógico que tô. Ah, a partir do momento que ele foi agressivo, gratuito. Não, mas não foi. Ele pediu desculpa. Não tô nem ouvindo. Mas é uma agressão profissional, veja, né? Ah, profissional. É uma agressão profissional. Você ganhou pra isso, velho? Viu, Benjamin? É uma agressão profissional, ele disse. Que bom. Nossa, porra. É, realmente não vai ter adivinhação de bairro. Qual que é o time, então, vai? É nós, ô Domênio. É nós quem? É nós, tricolor, pô. É, você tá louco. Amanhã, né, Domênio? É todos nós, né? É. Amanhã é todos nós. Tá louco? Nós, tá? Nada de nós. Ah, o seu Bento falou aqui, nós. E o seu Bento, eu sou o seu Bento? Ah, mas eu sou o seu Bento. Você fala vocês, nós. Sombra. Ô, Thiago, diga. Eu quero ir na torcida, estádio 97. Ganhou a tua vaga, vai lá no camarote único. Sensacional camarote único. Você tem que estar, deixa eu ver o horário, até 1:30 da tarde, no bar Ilha das Flores, na rua Curumins, número 5, ali no bairro Cidade Jardim. Essa rua Curumins, número 5, é uma travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição. Usina elevatória de traição. Elevatória. Me pergunta porque ela eleva, mas é elevatória. Beleza. Elevatória porque ela sobe o nível. Ela eleva mais que o São Paulo hoje, viu, cara? Ô, Tricolor. Oi. Você viu hoje o treinamento do Ricardo Gomes? Ah, cara, eu acompanhei aquele pelo Instagram, pelo amor de Deus, hein, moto? É, velho, eu tô com medo que... É uma porcaria, mano. Vai entrar Carlinhos de novo, Wesley... De meia, né? Meu, o Jean tá pronto, né? Deu entrevista essa semana, foi apresentado, deu entrevista falando que tava pronto, que eles estavam segurando ele porque queriam ter certeza que ele estaria 100%. Beleza, tá 100%. Aí tiveram a semana inteira pra treinar. Nós não temos meia, né? Precisa de um cara que distribua a bola. Uhum. O cara fica no banco. Eu não entendo, juro por Deus, eu não entendo. Não, eu posso até entender, posso estar errado e posso até entender. Um cara que talvez não esteja com condicionamento físico perfeito para atuar. Mas se eles seguraram o cara até agora, Sombra? Hã? Eu acho assim, o Ricardo Gomes, para ele ficar na churrasqueira no final de semana, entendeu? Para ele poder te levar o seu filho na escola, para isso ele serve. Pô, vamos ver se até lá ele não quer ir no clube do estádio 97, né? Hã? Vamos ver se lá, até lá ele não tá disponível pra ir no clube do estádio 97. É, então, pra tirar selfie no aeroporto, pra isso aí ele serve, entendeu? Pô, você vai lá no churrasco do estádio, dia 19? É, eu vou ligar lá no Autostrevel lá e vou garantir minha vaga lá, hein? Garante, porque olha, juro, ele tem mais 30, eu acho, hein? É 2896-4665, é limitadíssimo, hein? Só tem acho que mais umas 30. Agora, se você for, só tem mais 29, velho. Se o mano ficar no gol lá, vai tomar gol pra caramba lá. O mano aonde, faz esses esportes radicais. Você não tem o pé direito, velho. O mano no gol joga muito. O mas mano ele não no faz gol mais joga esse muito. Esporte radical. Ele é o Alencar do estádio 97. Eita! Pegava muito. É outro, pegava muito. Mas o mano véio, mas você não joga nada, velho. Não se engana, não. Quando você era mano. Branco, você pegava bem, mano. Agora... Não, é verdade, eu jogava muito, eu só não fui profissional porque eu não quis. Eu preferi ser a pedra do que a vidraça. Agora, Thiago, eu entendo e concordo com várias discordâncias em cima da escalação de São Paulo. Ah, que eu vou te falar uma coisa. Não se fosse o Guardiola o técnico de São Paulo, se fosse o Luiz Henrique técnico do Barcelona, se fosse o Mourinho... Sabe, se desse jeito, ia ser aquele jeito que ia fazer o São Paulo ficar ali brigando pelo oitavo, sétimo. O bom técnico, o melhor, ia conseguir fazer chegar entre o sétimo e o oitavo. Porque tem, eu não sei se o estranho que está aqui concorda ou não, pode discordar, nós temos gravíssimas deficiências técnicas no elenco. Então, Sombra, mas o problema do São Paulo, ele já começa por cima, pela diretoria, entendeu? A diretoria fraca é... também, entendeu? Tá que, claro. Que não tem. Aí contrata uma comissão técnica fraca, entendeu? Ricardo Gomes, que nem hoje eu tava vendo no programa de futebol aqui, que passa na hora do almoço, o Luxemburgo tava lá. O Luxemburgo, ô Sombra, ele só faltou botar a calcinha de lado assim e falar, vem, Léo. Ele mostrou a bicoleta, como diz o mano. Só pra quem não sabe, né? Só recapitulando, o Vanderlei Luxemburgo. Mas ele falou mesmo, velho? Falou. É verdade. Olha aqui, matéria da Gazeta Esportiva, eu não sei nem que programa que você viu, Thiago? Mas. É no programa do. Pra falar a verdade. Ah, fala. Bom. Não, mas eles falaram que no programa dele também ele tava se oferecendo pro Corinthians. Sim, olha, a matéria que tá aqui, mano. pela Gazeta Esportiva, abre aspas. Em relação ao Corinthians, ninguém me ligou. Não tive nenhum contato com alguém do Corinthians. A conversa que eu tive com a minha família foi de ficar até o final do ano descansando. Mas é claro, sou um homem do futebol. E se chegar, no caso eu quis dizer uma proposta, nós vamos conversar, apontou o treinador em entrevista a Bandeirantes. Aí, eu não sei em que contexto, quantas perguntas depois, mas num determinado momento, abre aspas e ele disse, entenda, não sei em que contexto, dentro da participação. Eu acho que eu tenho que dirigir o São Paulo. Se não der jeito, tudo bem. Mas um profissional da minha qualidade tem que passar pelo São Paulo. Entendeu? Mostrou a bicoleta. Mostrou a bicoleta mais uma vez pro São Paulo Futebol Clube. Foi só a bicoleta, não. Agora, é o seguinte. Aí mostrou bem mais. Você tem dúvida que poderia acontecer isso? Mas mais do que o Luxemburgo mostrando a bicoleta, o São Paulo, ele precisava... Bicoleta. Ele precisava dos dirigentes do Barcelona mostrando a bicoleta pro Morumbi. Porque nosso problema é muito mais, é muito pior. Se a gente tem técnico ruim e jogador ruim, isso tudo foi trazido por dirigentes incapazes, incompetentes. E dirigentes incapazes e incompetentes nada mais são do que um extrato que é o conselho do próprio clube. Que é um conselho. Quem tá lá, né? Que um faz. Conselho, para não dizer que é de gente velha, porque eu não gosto de dizer isso, porque tem gente velha. De tem pensamento idade, legal, né? Mas com boas ideias. Sim, concordo. Né? Por exemplo, você pega, não é que eu sou um defensor do Abílio Diniz, mas é uma pessoa de idade, um idoso, mas é um grande administrador. Se seria amanhã um administrador bom pro São Paulo... É um idoso trincado, né? O Abílio Diniz pratica esporte. Então, assim, o São Paulo hoje é um clube formado de mentes arcaicas, retrógradas. É, É um clube envelhecido na essência. É um clube sem novas ideias. É um clube parado no tempo. É um clube que comandado tá, por um ele, clube né? ancorado nas conquistas que ficaram no passado. E o pior, né? As mudanças que estão por vir, a gente não sabe se vai acontecer, porque quem vota, quem manda, quem decide, são eles. Esses mesmos. E isso não é de agora. Né? Não adianta ter as ideias fantásticas, todo mundo foi lá, falou, né? Indicou, pô, olha, sugeriu. Vai chegar lá, quem vai decidir são esses caras. E o clube, pode ficar a mesma coisa. E o clube não é arcaico desde 2009. O São Paulo foi tricampeão brasileiro com pessoas arcaicas. Foi tricampeão brasileiro com pessoas arcaicas. Só que às vezes dá certo de você ter um conjunto ali dentro, num determinado. Porque o futebol tem muito disso. A gente viu o Flamengo em 2009 ser campeão brasileiro com uma gestão horrorosa. Né? Mas ali desandou. Mas, Sombra, quando o São Paulo foi São Paulo campeão brasileiro. O nível do São Paulo vem caindo há muitos anos. Mas quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, quando chegava setembro, mais tardar outubro. A gente já sabia quem São Paulo já tinha contratado para o próximo ano. Não se tornava oficial ainda, eles anunciavam só depois do final da temporada, mas a gente já sabia quem vinha para o próximo ano, quem sairia para o próximo ano, quem treinaria o time. E isso não acontece mais. Mas né? Não esqueça esse também. Esse planejamento que... não tem mais. Você acabou de falar de um cara, esse Jean Carlos que acabou de chegar aí. Pô, por que contrata o cara então? Se contrata o cara no desespero e o cara não tem condição para entrar e jogar de fato, para que trazer? E detalhe, não trouxe o Dátolo. Mas eu vou te falar um negócio. Essa história de você ter já os jogadores pré-contratados é muito interessante, desde que eles sejam bons. Porque o São Paulo também teve um monte de uma leva de jogador que era Fernandinho, Xandão e etc., que também estava tudo pré-contratado e acertado. E quando jogou foi uma coisa tenebrosa. Sim. Então é o seguinte... O problema não é se você contrata antes ou depois. O problema é quem você contrata. Quem está contratando e quem está sendo contratado. Mas a impressão que passa, Sombra, é que a coisa é feita nas coxas. É feita com pressa e sem menor planejamento. Ninguém vê, né? Não tem você, mais aquele você cara que planejar busca. E pra... o seu planejamento não sair correto é uma coisa. Mas agora, pra quem você tá... fazer sem planejamento, como está ocorrendo agora, é. Mas é quem está lá acredita piamente que tá é o melhor para a instituição. Às vezes você chega lá para uma pessoa que você vê, tá em declínio, sabe? Sabe quando você fala que uma pessoa que tá em declínio, que começa a ser repetitiva e falar sempre as mesmas coisas. Você vê que é uma pessoa que está com sérios problemas. Isso é Alzheimer. Mas a pessoa... Não quis nem chegar nesse momento. Mas a pessoa acredita piamente que ela é ainda... Eles não acreditam que está ruim. Ela ainda acredita que ela tem as soluções dos problemas. Mas são pessoas que ficam vivendo num passado. São pessoas que elas acham que aquilo que elas sabiam ainda servem para hoje. Tudo é muito dinâmico, as coisas mudam. Né? É isso aí. Antes era muito mais fácil. Hoje você precisa ser mestre até para administrar banca de jornal. Pra você sobreviver com banca de jornal hoje, você tem que ser bom pra caramba. Porque, tá mudando, né? Porque, tá hoje o que você, porque hoje o que você vende no teu negócio, amanhã é engolido pela tecnologia. Você tem que se reinventar. Hoje é tudo muito rápido. E nós estamos com pessoas como é o Vô Mauro aqui, interpretado pelo Rude. É um monte de Vô Mauro que dirige o São Paulo. Cada um achando que é o melhor pro São Paulo. Só que como que o cara vai chegar e falar assim, olha, realmente eu sou um cara defasado, ultrapassado, eu tenho que ir embora daqui, entregar minha carteirinha de conselheiro. Ele nunca vai fazer isso. Porque ele jamais vai admitir que é uma pessoa horrível, que é uma pessoa incapaz. Pode ser uma boa pessoa, mas incapaz para dirigir uma entidade como São Paulo. Mas ele mesmo não quer que largar aquilo também. Sim, mas mesmo que ele fizesse não, também... Não, porque também não, faz daquilo a vida dele. Mas não tem nomes novos também, né, Sombra? Não tem. Sabe como que surgem novos nomes? Sabe como que é? É sempre o filho daquele que já tá lá. É, exatamente. É que nem a gente costuma ver, eu não quero citar nomes, políticos. Você fala, pô, mas esse cara ainda é político? Não, você vai ver, já é o neto dele. É. Mas segura o nome. Só falta colar a mesma foto do avô. Clube é igual a política. É nojento. É nojento. E o São Paulo hoje, infelizmente, é um clube com a sua estrutura podre e nojenta. Forte, né? Ó, oh, mas vocês também... Vocês não têm paciência com nada, velho. Falou! Vocês são muito imediatistas, velho. Você é louco, mano. Dá tchau, tudo, Paquito. Oi? Dá tchau. Não, mas eu queria falar mais um negócio de São Paulo ainda. Ah, aí, mais um, vai lá. Ó, pra fortalecer o São Paulo, o São Paulo tem que fortalecer a marca dele. O que eu faria? Eu traria o Luxemburgo, sim, porque é um treinador atrativo. Já vai repercutir um pouco... Entendeu? E se eu fosse o São Paulo, ia atrás do Diego Souza. Eu tentava o Diego Souza. Eu tentava trazer o Nenê do Vasco. Entendeu? Ah, mas como é que eu vou fazer isso sem dinheiro? Já deixa o Rogério lá com moeda de troca. Já deixa esse Ítalo ridículo que vai voltar e vai ter que jogar pelo São Paulo. Manda pro Sport também. E vai negociando. Pai, agora você tá achando que o Sport só tem idiota. Ah, ô Sombra, mas o Sport tem menos recursos financeiros que o São Paulo. Sim, mas eles não foram idiota a ponto de ficar com o Ítalo, não. Eles estão com o Rogério. Então, e querendo ou não, o Rogério tá fazendo gol lá. O Ítalo... É, cara, eles foram mais espertos que a gente. Mas aí foi o Rogério que quis ir, né? Os caras acham que é chegar lá o e faz a rapa e tá Mota, ainda é fácil. Mota, não tem essa de quis ir. Se deixou chegar no ponto do nego querer ir... Alguma coisa aconteceu. Porque foi errado, mal administrado. Alguma mal administrado. Coisa... Thiago, deixa o seu palpite aí pra amanhã. Ó, amanhã é mais uma final pro São Paulo, hein? Beleza, ó. Eu vou falar os palpites aqui. A Pepa perde segunda-feira pro Santa Cruz de 1-0. A é torcendo toma, aí o Ante. A Galinha toma de 2 do... Galinha, que é a sua irmã e a sua prima, você tá se referindo? Cartão pra ele, hein? Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. O São Paulo ganha de 2-0 amanhã pra espantar a crise aí. Tá bom. Ó, só a Bozano me garante um barbear fenomenal. Acabou não, os kits, velho. Acabou os kits, você falou a frase errada. A frase toma. É outra, a frase toma. É outra. Que pena, perdeu, cara. Pô, se foi bater o pênalti, errou, velho. Ganhou. Não, ele falou, agora ele falou. Não, mas acabou os kits. É a mesma coisa, eu tô dando moral pra Bozano do mesmo jeito. Não, mas acabou os kits, tá dando cara. Moral pra Bozano, é verdade. Agora parece que acabou. 3 dias úteis pra você retirar. Acabou. Valeu, cara, um abraço. Vamos lá. Tchau. Segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Nossa. Alô? Alô? Alô? Alô, alô? Quem fala? É o Maurício, Maurício Mota. Só isso? Opa. Maurício Mota da Silva. Ah, okay. 3 vezes sem juros. Ufa. Quantos anos você tem? Eu tenho 29, consegui. 2.9 hoje. Hoje? Hoje. Aí, fazer uma pergunta pra você. Você monta a cavalo? Ah, mas é sensacional! Ora, você é 10, pô! Tá louco? Trocadilho! Nota 6! 6? Como assim, puxador? 6. Saiu a nota agora. Esse juiz tá pensando lá no Itaquerão, hein? Ah, pô, tá louco, velho. Qual que é o. Qual que é o bairro aí? Já vi que a coisa não é assim. É, Jardim Rosa de França. Como? Jardim Rosa de França. Rosa de França? França. Eu entendi, roda de pressa. Porra, mano. Jardim Rosa de França. Apesar dele ter falado rápido, que foi com o intuito de me confundir. Certo. Não confundiu. Mas eu conheço, porque é Guarulhos, meu amigo. Isso aí, é foda, Dom. Eu sou foda. Ah, oh, boca, vocês estão dois loucos. Não, foi sem querer. É soda, falou, soda. Ah, não é. Não é o Katsu. É com F. Ô, porra, vocês estão loucos. É com F. Qual que é o bairro aí, o bairro não, o time? Ah, é nós da região, é o peixe, é nós. É nós, velhinho. O maior da região, velho. O que é hoje? Finados? É 2 de novembro? É nós. O maior da região, velho. Que região? Velho, o cara mesmo minimiza o Santos, tá vendo, Regi? Falou do bairro, o maior do bairro, ele falou. Ô, Paquito. Paquito, vai lá administrar lá que tá feia a coisa pro seu lado. Lá, tá feio pra nós, imagina pra vocês, hein? Ô, velho, pra nós tá bem, olha na tabela aí. Imagina, vocês ganharam o que na tabela? Olha, se acabasse hoje, o que aconteceria? Qual foi o último título do Santos, hein? RG? Hein? Se acabasse hoje, o que aconteceria? RG, qual foi o último título, hein, do Santos? É, Campeonato Paulista. Hein? Meu Deus. Mesmo que você, o mesmo que vocês ficam aí menosprezando. Tô falando título, gente. Tô falando título. Ah, Paulistinha não é mais título? O Paulista não deixou de ser forte, RG. Só em 77. Hoje, não, o Paulista ele foi forte até 95. Dali em diante, hein, parou de perder força. Só em 77? Ó, 2001 que o Corinthians ainda ganhou. 2001 que o Corinthians ainda ganhou. Teve aquele negócio, aquele que, sabe? O Ricardinho fazendo gol no último minuto. Mas, velho, o Paulista ele perde força cada ano. É, aí, vamos simplificar. O Paulista perde força, mas todo ano derruba um, dois técnicos aqui. Então, não vem me encher o saco. Não vem me encher o saco, é isso aí. O Paulista hoje é a mulher feia da balada. É, só comemora se não tiver pegado ninguém. A gente gosta de pegar a mulher. É melhor do que não pegar ninguém. É. Uma porrada no Mota que tá quieto. Ô, Fera, eu quero saber o seguinte. Na sua opinião, vamos de brasileiro dentro dos quatro lá e na Copa do Brasil ou não? Ou vamos pipocar igual ano passado? Não, acho que esse ano tá pegado, viu, RG? Mas tem que. Mas aquele nosso ataque ali tem que melhorar, velho. Ah, não, o Rodrigão é mau, né, velho? Você vê, o Rodrigão é bundudo. Jogador bundudo no jogo. Nossa, bundudo! Pô, ele tá muito gordo, né, cara? Nossa, bundudo! O cara tá. Não, mas nisso ouvinte ele tem razão, RG. O cara tá gordo, velho. O Rodrigão dos Santos. Ó, não, é verdade. O Rodrigão dos Santos, quando ele precisar fazer cocô, ele tem que ir no tanque, velho. Não tá bom, não, vou falar um negócio pra você. Não, RG. A gente brincava. Tem que cagar no tanque, a gente brincava com o Valtão. O Rodrigão tá mais gordo que o Valtão, velho. Pode ser. Tá, tô te falando. Só que o Valtão é resolve, né, meu? Não. O Valtão executa, né, cara? Não pode ser. O Valtão resolve, o Rodrigão. Mas, é doce, não dá. Cara, eu fiquei assustado. O Rodrigão tá maior que o Valtão, velho. Não dá. Eu fui no clássico contra os Bambi lá no Pacaembu e ele Bambi tava aqui. Ele fez o quê? É, foi o segundo jogo dele, fez gol, caramba, mas... Não, ele errou. Ô, sua manjuba estrupada. Ele errou. Ô, sereia, fica na sua aí, velho. Calma, Motinho. Nada contra os presentes, velho. Nada, brincadeira. Não tem brincadeira. Você então, quer mandar abraço pra quem? Agora chegou a hora de você parar de brincar. Já é sem parar, velho. Já acabou. Agora é sem parar. Acabou. Manda um abraço pra Marinhos aí, pronto. Velhinho, seu placar pra Santos. Hoje nem lembro o jogo. Santos de quem? Esqueceu? Atlético Paranaense. Santos e Atlético Paranaense. Olha, tá legal, hein? Para de ver meus WhatsApp, RG. Esse porra tá mandando. Na vila sossegado, o Atlético é freguês nosso lá. Não vai ninguém mais sossegado. Esse negócio de sossegado... Nunca me esqueço do Figueirense, hein? Era sossegado. É verdade, era sossegado pra caramba, hein? É verdade. Figueirense, América, aí vai, né? Você lembra quanto Figueirense? Era pra meter 5, 6. Porra, velho. 9 pontos pra time pequeno. Figueirense, América e Corinthians de Itaquerão. Eita! Você viu o que aconteceu, né? Aí. Vocês são freguês mesmo, Caissara. Paga uma marreta pra nós aí, o vacilão. Tchau. Freguês. Quer os abraços, velhinho? Não, não tem nem abraço. Tchau. Vai pegar a Siri no mangue. Deixa ele falar os abraços dele. Fazer rapidão. Acabou também, mano. Acabou. Três vezes mais proteção de versão. Ó, você poderia ganhar um top do desodorante Xtreme, mas acabou. Pra ganhou você kit, não tem. Velho. Valeu, cara. Obrigado. Estádio 97, vamos ao último ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Tá louco, Benjamin. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Fabrício. Fabrício do que, Fabrício? Fabrício Francisco Costa Oliveira. Flamenguista, certo? É nóis! Quantos anos? Quem, Dudu? Nóis! 3-8. 3-8, fala com o BG, então. Né? Aí, fala... Sombra, quero ir na torcida Camarote Estádio 97. Não, que torcida? Não. Ali é o Fabrício, infelizmente, cara, não dá. Eu sei, Sombrinha. Desculpa, pra não viu? Perder o bom humor. Não. Ele tá brincando. Mas você é um cara sempre muito bem-humorado. Ele tá brincando. Apesar que vai ter muito flamenguista. Tentei comprar ingresso hoje, não consegui, cara. A proibição é pra torcida, mas o que vai ter de flamenguista no Morumbi... O que a torcida do Flamengo fez hoje de novo no Santos do Mundo? Valeu, Benja, pela moral que você deu pra gente, hein? Não, demorou mesmo. Você tá bem flamenguista, hein? Gente, que moral que eu dei. Beija a bandeira de Belo. Eu não fui no aeroporto. Eu tô falando que hoje a torcida do Flamengo foi hoje de novo ao aeroporto, que o time embarcou pra São Paulo e foi trouxantos mil caras lá. Cadê a sua crítica? Cadê a sua crítica? Esses caras que vão lá encher o saco no aeroporto lá, atrapalhar a viagem dos outros lá. Cadê? Vai bater, né? Sexta-feira, depois do amor, ninguém trabalha. Tá vendo aí? Tá vendo aí, flamenguista? Tá vendo? Quando convém. Ô Mengão, vocês esperavam essa reação do Flamengo, velho, no campeonato, da maneira como começou o Brasileirão? Sinceramente, RG, pelo elenco, não tô nem falando da chegada do Diego. Antes era qualificado já. Mas quando deu aquele lance do Muricy, perdeu pro Fortaleza, aí o fato de não estar jogando no Maracanã. Aí você vai pensando, ih, vai ser meio de tabela pra cima. No máximo chegar num G4. Tamo aí, né, cara? Flamengo, dentre os times grandes, é o que melhor se dá aí nessa situação com um técnico interino, velho. Que é incrível, né? Quando é da casa, sim, RG. Que coisa, é, meu. É, Carlinhos, Andrade, o Jaime... É, pode pegar tudo. E agora também tem o Zé Ricardo, pô. É, se for campeão agora, pô, tá louco. É, tem que ir pro Guinness, velho. E mais uma vez quebrando todos os prognósticos, né? Porque o Flamengo não vai jogar no Maracanã. Ih, não vai dar certo. Caiu o Muricy, teve um problema. Ih, não vai dar certo. Tamo aí, vamos lutar. Agora eu vou te fazer uma pergunta e espero sua sinceridade. Sim, jogo duríssimo, mãe, duríssimo. Não é isso que eu ia perguntar. Você acha que se o Muricy não tivesse tido problema de saúde e continuasse no Flamengo, o Flamengo estaria bem assim? Dando tempo pra ele trabalhar, talvez até melhor. Tá certo. Dando tempo, mas eu acredito que não dariam esse tempo a ele devido ao nome, ao status, tudo que o Muricy carrega na bagagem dele. A cobrança seria muito grande. Quero resultado, quero ir. Agora é o seu segundo momento de sinceridade. Amanhã. Jogo duro. Complicado? Tem que respeitar o São Paulo Futebol Clube, você tá louco? Os caras vão querer. E outra, numa vitória em cima do cara que tá lá em cima, dá moral. Em 2007 foi o contrário. O Flamengo ganhou do São Paulo no Maracanã. E deu sustentabilidade para arrancada da Libertadores. O time do Joel Santana, pô. Tá certo, então. É. Fabrício, sempre muito boa a sua participação. Seu flamenguista, gente. Esse Fabrício tem que vir de estranho no ninho aqui. Tem que ter um flamenguista aqui. Eu falo que tá precisando um representante, eu já me candidatei. Traz aí o Fabrício. É, só porque ele falou que era pra respeitar o São Paulo. Mas já tem o da nação aqui. Vocês estão muito, pacíficos, velho. Não, tem que respeitar sim. Vocês estão parecendo aqui a Colômbia com a FARC, velho. Vocês levantaram a bandeira branca, mano. Você já veio aqui alguma vez? Eu fui no ano passado. Foi estranho, ele participou, ele participou. Eu não lembro, então traz de novo. Beleza. Aí vamos ter dois flamenguistas na mesa. Aproveita que ele foi pra Espanha e tá com delay. Flamenguista ali, como assim? O flamenguista playboy e o flamenguista popular. É isso? Dois? E podia trazer mais um São Paulo também, que só tem o Sombra. Você acha, né? O outro assessor. Mas eu sou São Paulino, mas eu não pago pau para outro time, não, velho. O outro assessor de imprensa. Eu não fico pego me vibrando pelo título do outro assessor de imprensa aí. Ô, Fabrício, um abraço pra você, viu? Ô, Sombrinha, um abraço. Tô, porra, feliz pra cacete pelo convite, honrado. Falar do meu Flamengo é uma alegria imensa estar com vocês também. Um abraço a todos, a RG, Mano. Valeu, Domingo, fera. É nóis, velho. É nóis. Vamos brigar palma a palma. Eu falei da última vez. Vamos lutar. Beija, metal na veia e Mengão no coração. Metal na veia mata, isso aí, velho. Ó, oh, pinga Mercúrio na veia pra você ver. Ah, para com isso, mano. Para com isso. Mano. Mercúrio mata. Ele gosta lógico, de duas tá coisas. Tá cheio de gajeteiro lá de Serra Pelada morrendo. Valeu, Fabrício. Fica na linha, você vai falar com o Mata. Só um merchanzinho. Faça o merchanzinho. Só bozando, me garante 3 vezes mais diversão e proteção. Boa. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço. E tudo bom, Mengão, amanhã, se Deus quiser. Né, não vai querer. Não vai querer. É só porque eu falei pra vir ser estranho aqui, vai tá a porra, viu? É que eu quero que você venha aqui pra tirar um barato da tua cara. É por isso que eu quero. Olha. Ah, Domenico, não tem, meu. Tem que é verdade. Pode, pra cima mesmo. O que eu vou perder? É, não nada vai perder nada. Tudo ferrado mesmo. Desgraçado. E aí, já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Ó o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração. O novo estresse, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. E ó, e não deixa de fazer lá sua reserva para você participar do churrasco do Estádio 97. É o clube do Estádio 97, tá bom? Que vai acontecer dia 19 de novembro. Liga lá na Lotus 28964665. Meu, futebol, churrasco, bebida, tudo livre. Que beleza. 28964665. E ainda o pessoal do estádio por lá. Ô, Benjamin, vamos falar de Mastercard? Bora, que tem louco pra tudo nessa vida por futebol. Então nem se fala. É, meu amigo. Tipo um Silvinho lá de Itu. Parece loucura, né? Mas pra Mastercard não tem preço, não. E se você também é do time que faz de tudo pelo futebol, essa é pra você. É a promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017. A promoção que pode levar você e mais 3 acompanhantes para a final da UEFA Champions League. E olha como é fácil participar. Você entra no site e cadastra os seus cartões de débito, crédito e pré-pago Mastercard. Depois disso, qualquer compra de qualquer valor vale o número da sorte. Não dá para ficar fora dessa não, hein, amigão? 4 premiados vão para as semifinais e outros 2 sortudos vão ver de perto a grande final com mais 3 acompanhantes cada. Rapaz, que loucura isso. Bora lá participar da promoção, hein? mastercard.com.br/promoção. Promoção sem cedilha e sem o tio, hein? Autorização SEAE 04/0341/2016. Essa promoção da Mastercard é sensacional. Chuck! É isso mesmo, esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também do KFC. Você quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. O Estádio 97, que também tem oferecimento do Extra. Olha só, torcida animada merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E olha, graças a Deus, diga-se de passagem, graças a Deus, tá chegando o fim de semana. É dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? É hora, amigão, de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar brama no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar brama em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada, o Extra garante a goleada e a alegria. A goleada de alegria, é. Goleada e alegria e goleada de alegria. Você entra com brama gelada e os amigos com a torcida animada. Você merece o Extra Gol, você merece esta economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Olha, mano. Nessa hora, sexta-feira, vontade de passar aí num KFC, pegar aquele balde. Nossa! Hã? Nem me fala. Levar pra casa. Chega essa hora, eu tenho vontade de matar o Domênico, cara. De tanta fome que eu tô. É, amigão. Você é fominha jogando bola? E na hora de comer também é? Então o KFC tem o combo ideal pra você. É o Box KFC, brother. Ó, refrigerante, batata frita, o sanduíche que você escolher e mais duas tirinhas ou dois pedaços de frango crocante por fora e macio por dentro. Nossa, esse é top demais. É o Box KFC, rapaziada. Então já sabe, né? Depois da pelada, passa no KFC e manda o box de frango mais gostoso do mundo pra dentro. Aê, Domênico Gato. É só baixar a cabeça e destruir, porque é top demais, cara. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Então aproveita e visita o site kfcbrasil.com.br. kfcbrasil.com.br. Fica a dica, hein? Vale a pena. Você vai ficar com água na boca só de ver o site. Nossa senhora, o KFC é demais. É demais. Muito bem. Né? Está... Ô, Sombra. Oi, Dica, mano. Eu posso só pedir aqui um auxílio dos nossos ouvintes aqui? Tem um ouvinte nosso aqui, o Renato Maciel, ele vai precisar passar por uma cirurgia e ele tá precisando de doação de sangue também. Tá. Ah, é, você pode estar doando aqui no Posto Clínicas, que é ali na Avenida Doutor Enéas Carvalho, de Aguiar, número 155, no primeiro andar. É aqui próximo da rádio, inclusive. Você pode estar doando amanhã. Hospital das Clínicas? Sim, aqui no Posto Clínicas, né? Tem o posto do Dante Pazanese também. Não era lá que você doava sangue para pegar um suco de laranja e um biscoito? Sim. E eu faço isso de vez em quando ainda, quando eu... É que meu sangue hoje em dia tá meio complicado, né? Tem algumas substâncias aí. Não vale nem um suco de laranja e biscoito. Não tá valendo. Vale fazer um supino, mas então tá meio complicado. Mas então o pessoal que puder doar também, ó... É, no posto Barueri, no posto da Pedreira, aqui no Regional de Osasco. Legal. É sempre importante, galera, doe em nome do Renato Maciel, mas independentemente desse meu pedido, você que possa estar doando sangue, doe. Porque doação de sangue salva vidas, tá bom? É isso aí. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mastercard, e aí, já está participando da promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017? Corre lá. Autorização SEAE 04/0341/2016. Vamos agradecer aqui a presença dos estranhos no Ninho, o São Paulino Marcos Ribeiro Nogueira e a palmeirense, esposa dele, juntada com ele, né? É. Falta dar festa, sabe? Mas é que. Não, mas que adianta, né? Vocês casaram e depois, que nesses casamentos que o mano vai, casa e 3 meses depois separa. Vocês estão juntados e tá tudo bem. É tá isso dando aí. Certo. Malu Mader que disse isso, que ela não se casa por isso. Tá bom assim, deixa assim. Aí. Viu? Não é mesmo? Ó, eu tenho uma galera pra mandar oi, gente. O Benja vai prestar atenção principalmente nessa parte. Ele gosta muito. É rápido, é rápido. Você trabalha onde? Você é bióloga? Eu trabalho numa empresa alemã, Leica, que a gente trabalha com microscopia. E tá todo mundo lá ouvindo até agora. Então, mandar um oi lá pra galera. Tô quase precisando de um microscópio pra ver a pontuação de São Paulo. Ah, tem lupa, que eu acho que pode ser melhor. É. Lupa é pra ver o peru do Mota. E tem uma galera que tá no interior ouvindo a gente, lá em Pirajuí. A gente vai pra lá amanhã, que é a nossa cidade. Então, um oi pra galera lá também. Começa a falar agora. Legal, legal. Aproveita pra pedir aumento, então. Não. Depois de Bauru. É de Bauru lá. Acho que é isso aí, galera. Diz os meus ois. Um abraço pra galera. Você não ia... Olha, o Ben já roubou a tua camisa do Palmeiras. Ah, ele manda abraço do Verdão. Não ia dar tempo, vai. Queria mandar um abraço pro pessoal lá de Pirají, pra família que tá ouvindo. Pra galera aqui do grupo do WhatsApp, do Atspira. Pra Liga Morumbi de Tênis e pro pessoal da quadrilha aqui também. Além do pessoal da XP Investimentos lá. Beleza. Amigo do Vomal, muito bacana, viu? Valeu. Ah, e tem a galera do Cartola lá da empresa, que esse pessoal só queria meus cinquentinhas só pra eu entrar na aposta. Aí eu entrei, tô lá na disputa do prêmio e agora eles estão tudo com cara. Ou seja, eles te colocaram de laranja só pra tomar uma grana sua. Parabéns. Se beija um tontão, meu. Barbosa. É o Barbosa nosso aqui. Muito bem. Estádio 97 fecha por aqui. Volta na segunda-feira, às 5h30, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. KFC, quer conhecer o melhor frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Falou, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Na Energia 97 tem interatividade com conteúdo. Check. E muita música. WhatsApp Energia. Sábado, 8 da noite. Energia. Energia 97. E aí, Paulo Ricardo, cara. Aonde que você vai viajar no verão, cara? Faladinho, você sabe que aqui Paulo Ricardo só viaja pra lugar legal. Eu vou embarcar no navio de Energia na Veia. Pô, cara.